gente tem um filho é que a gente realmente entende. Aquele homem ali não é o pai que tá envelhecendo. Ele é um garoto. Ele é um garoto como você, mas que cresceu e teve a maior das responsabilidades, um filho. Esse garoto, com um senso de dever e muito amor, ele adotou o papel de ser um pai. Ser um pai é tipo uma parada mítica e fodasticamente importante, que é ser o protetor, o tanque que segura a luz no meio de todo o caos escroto que é essa porra, essa vida. Nosso caso, ser pai é o verdadeiro amigo que entrega o controle do Player 1 e passa a ser o suporte pra ajudar o filho em todas as fases chefões. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, papai do João, e nessa semana a gente chamou os papais bolados pra gravar o programa foda. Aqui é o Gil Rod, eu sou o papai do Marcos, e só depois que eu batizei ele que eu percebi que o nome dele era bem parecido com o Marcos Phoenix do Veja Fora. Conveniente. Bom, aqui é o Ogro, eu sou o papai da Anitta, e eu escolhi esse nome porque é o nome de uma heroína. Do funk? Não essa. A Anitta Garibaldi. Gaúcho, né? Heroína, cara, de dois mundos. Gaúchos são, exato, gaúchos, né, cara? Gaúchos, gaúchos gonna be gaúchos. A gente tem que resistir muito à vontade de, na edição, não colocar um pó. Cara, mas ela tem roupinha escrita, frasezinha escrota das músicas da Anitta, então, whatever. Essa piada já foi feita muitas vezes. Aqui o Gilson, o Kili Jabuti, papai da Larissa da Laís. Ela tá olhando com minha caminha com a capa horrível aqui agora. E na minha casa, o PS4 é uma máquina de ver Floribela. Aqui é o Sr. B, pai da Valentina. E eu só aceitei esse nome de Valentina pra minha filha porque eu percebi que eu poderia chamar minha filha de Tiny Tina. Amigo. Justo. De Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. Eu sou pai da Maria Luísa e eu tô louco pra que saia logo a Galinha Pintadinha 5 pra eu aprender músicas novas. Caralho, a porra da aranha que sobe a merda da parede quando tá chovendo, cara. Muito chato. Porra. Muito chato, muito chato. E aqui é o Ilapso, padrinho da irmã do Ilapso. Graças a Deus, minha irmã já tá grande. Não tem mais galinha pintadinha. Mas o boleto da porra da escola é caro pra caralho. Quem paga sou eu. E nessa semana, o pessoal que já trocou muita fralda tá trocando ainda. Vai trocar, vai falar como é que é ser papai e ser gamer nesse mundo em que os joysticks estão sumindo e os tablets estão dominando tudo, e eles devem estar muito bolados com isso depois dos e-mails. E-mails! Baixo Frente, só com esse momento cósmico e morfenomenal da leitura de e-mails que foram enviados para pintodopaidoilapso@baixofrentesoco.com. Primeiro e-mail é de Ulisses Peralta, que diz: aqui é o Peralta, o cara que nasceu com o nick de CS. Eu também fui o primeiro babaca que votou na espada-chave na enquete do grupo do Baixo Frente Soco para o episódio 189 e tomei um Framps de 3 dias do Daigo por isso. Mas eu já coloquei... Vou tirar o Daigo de moderador. Cara, tá muito autoritário. Só queria dizer que o ninja inimigo é um viado. Xingue seu amigo. Porque ele fala que a Keyblade não é maneira, mas ele vota na porra da Master Sword. Ainda mais contra o clão do Hagar. Tá me tirando, meu irmão. Pronto, já estou feliz por tê-lo xingado. Agora, uma sugestão. Por que vocês não voltam com a pergunte ao Daigo, etc, fulano, qualquer outro? Era algo muito maneiro no curto período de tempo em que vocês fizeram, também conhecido como o período de tempo da gravidez do filho do ninja inimigo. No mais, nada mais, abraços por trás e beijos na bunda. Semana que vem, então, vai ter pergunte a alguém. Então, pra esse episódio, coloquem aí nos comentários quem vai ser o perguntado, tá? A gente procurar a pessoa pra semana que vem ter um pergunte ao fulano. Beleza? Minha dica é Mamute. E fala, funkeiros malditos do Baixo frente soco, não tem nome, desculpa, não vou procurar agora. Estou escrevendo para parabenizar pelo maravilhoso episódio sobre Jogos do Trono. Fazia tempo que não ria tanto escutando um podcast. Também queria comentar que sou muito mais adepto da leitura no trono do que da jogatina. Em casa, sempre levo meus gibis para ler, desde Disney até Marvel DC. No trabalho, sempre um livro para ler cagando. No trabalho eu tenho sempre um livro para ler cagando. Minha média tá sendo de um livro a cada 2 meses. Leio sempre na cagada sagrada da manhã. E às vezes na cagada pós-almoço. Ou seja, temos aqui um cara que é um bicagador diário. Caga 2 vezes por dia. Agora eu estou lendo o segundo livro da trilogia de Thrall, do Star Wars. A Ascensão da Força Sombria. Às vezes eu levo o DS pro banheiro para jogar um Pokémon ou um Final Fantasy Tactics. Pessoal, queria fazer um encarecido pedido a vocês para que considerem financiar, apoiar o Kickstarter do jogo brasileiro Satellite Rush da Chimeric Labs. O jogo tá se aproximando, né, da campanha tá se aproximando do seu final, acaba, se não me engano, no dia 19, e eu gostaria muito de pedir a vocês que deem uma chance ao jogo da Chimeric. Ao contrário de muitos jogos que nós vemos por aí, até de designers famosos e de gente robusta na indústria de jogos, gente famosa, eles têm uma prova de conceito. Você vai acessar o Kickstarter do Satellite Rush, você vai encontrar um demo para todas as plataformas de computador pessoal, para que você possa experimentar o jogo. O jogo é um jogo top-down, shooter procedural, aleatório, que tem um enredo, um plot bastante interessante, sobretudo para quem já passou da casa dos 20 e poucos anos e cresceu com a televisão que a gente tinha no Brasil na década de 90, que era basicamente, enfim, televisão dos anos 80 nos anos 90. É isso, peço realmente encarecidamente que considerem apoiar Satellite Rush da Chimeric Labs, do Ximenes, nosso camarada que gravou 181 conosco e que agora tá aí pedindo dinheiro para financiar um sonho, que é o sonho da Chimeric, que é o sonho do Satellite Rush. O Satellite já recebeu luz verde no Steam, e para quem tem problemas em fazer doações pelo Kickstarter em função de não ter um cartão de crédito ou de não ter um cartão de crédito internacional, a Nuvem, o pessoal da Nuvem, que aliás é uma fantástica empresa, parabéns, está fazendo uma pré-venda do Satellite Rush com valores diversos, sendo que são valores que são equivalentes a alguns dos pledges, né, alguns dos compromissos que estão disponíveis no Kickstarter. Então você tem pré-venda na Nuvem que você compra e é equivalente ao $25, por exemplo, da campanha do Kickstarter, né, um chute, não sei se é exatamente isso. Mas aí é o valor que você ganha o jogo e mais alguma outra recompensa. Então fica aí o pedido, não pede quase nada pra vocês, só pra ajudar aí os amigos, e ajude o nosso Patreon também, o nosso Patreon, o secretão do Baixo Frente Soco, está lá, não é difícil encontrá-lo, Patreon do BFS, pra gente viver de blog. Até semana que vem, e fiquem aí com o programa dos pais. Se você é papai ou será papai, meus parabéns. Se você ainda não vai ser, cuidado, porque se você perdeu o nosso review de camisinha, o seu futuro pode estar te esperando. Pessoal, fiquem com Gaia e até a próxima. Cara, nem fale, Lápis. O João, ele tem 1 ano e meio, ele pega o meu celular, aí ele desliza com o dedo até ver o ícone do YouTube, aperta o ícone do YouTube, aí desliza com o dedo, dessa vez pra baixo, até aparecer um vídeo que ele identifica como ser a galinha, ou então é um vídeo dos animais do zoológico que eu mostro pra ele, tipo leão, ele fica, leão, leão, aí aperta e começa a ver o leão. E ele não faz ideia como segurar um controle de videogame, cara. Eu dou, já dei um controle na mão de videogame, ele olha, tipo, leão? Não. Você sabe, sei lá, usar um fonógrafo, você não precisou, né? Abraça o futuro. Mexendo no videocassete na TV bem pra caramba, como é que tinha um ano e meio lá. É verdade. A minha filha faz o mesmo com o tablet, com o celular, mas ela procura Netflix. O Marcos, ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele procura vídeo de Street Fighter. Alguém é um bom pai aqui, hein? É um bom pai. A minha filha, por enquanto, só baba em cima das coisas e morde. É, graças a Deus, a minha também, cara. Só baba, joga a trilha no chão. Por enquanto. Todo você, ouvinte, que não seguiu o nosso review de camisinhas, cuidado, porque depois que tu tem um filho, tu vai passar pelos 3 meses mais punks da sua vida. É punk, fera. É punk. É, tem massa. Essa parada de os meses alguém iniciais... teve uma experiência, tipo, tranquilaço durante os 3 primeiros meses, né? Eu não tive ainda. O cara já pegou pra suor, né, cara? Já começou lá na... Usou cheat code. Pô, não sei se foi cheat code, não, que ele começou logo da parte mais difícil, mano. Ele começou assim, do semi-chefe, tipo, 12 anos. Menina de 12 anos. Toma aqui. Toma direto no Sagat já, e zera aí, preto bison depois. Se fode aí, mano. Toma direto no Sagat, ó, pra dar Hadouken é assim. Toma, segura aí. É tipo isso. Curva de aprendizado é o caralho, meu irmão. Cara, vou dizer que pra mim foi mais tranquilo, porque assim, o básico de mexer com, né, de trocar fralda e tal, as coisinhas, eu ia fazendo junto com a patroa e tal. Mas eu tenho sono pesado. Então, amigo. Se tua filha precisasse de alguma coisa, tu ia deixar ela morrer. É tipo isso, né? Tipo isso, cara. Ela deixa ela de manhã. É foda. Qual é a sorte, né? Eu tenho sono pesado, mas a Camila tem sono leve. Então, de qualquer barulhinho, ela acorda. Ela caga com os cabelos pra cima, assim, de manhã. E eu, o que foi? Já infeliz desde sempre, né? Não tem nada a ver com isso. No meu caso, tanto eu quanto a minha esposa, nós dois temos sono pesado. Só que daí a neném aprendeu a gritar muito. É, então. E assim, que se ela tá com fome, agora ela tá parando. Agora ela está parando de acordar de madrugada pra mamar. E estamos conseguindo ter períodos mais longos do que 6 horas de sono. Mas. Caraca! Mas costumava assim, ela acordava cronometradamente, 3 da manhã, 6 da manhã, pra mamar. E não é assim, um resmungo porque ela precisa comer. É um choro desesperado, muito, muito alto. Do tipo, a vizinha de porta aqui. Que é evangélica, queria saber se precisava pedir pra dar uns passes na neném, alguma cara, coisa. Cara, parece que quem tá de fora acha que tem alguém arrancando o dedo. Quem tá do lado de fora do apartamento, sei lá, acha que tem alguém com um alicate de unha arrancando o dedo mindinho do neném, assim. Ah, sofre, bebê! A criança só tá com fome, mas é um sofrimento! Ou a criança não tá com nada, ela só tá chorando. É. Tá exercendo o direito dela e o dever de produzir som. É o único método de comunicação que a criança conhece naquele momento, né, cara? Eu não tive problema de choro com o Marquinho com 3 meses, assim, ele não chorava, ele dormia a noite inteira. Nossa, não tinha esse problema, mas... E a Mega Sena, ganhou também? Mas o meu problema foi um pouquinho mais tenso que eu falei no off, né, que ele nasceu com o pé torto e tal. E que só a gente começou com o convênio, não queria bancar, foi mó treta. Isso aí foi foda, mano. Mas aí agora ele tá bem, tá correndo pra lá e pra cá. Jogando bola e tal. Jogando bola. Um agravante que a gente tinha em questão de choro aqui em casa é que nos primeiros meses a Anitta tinha muita cólica. E depois de muita investigação. Ih, caiu o trovãozão aqui. Caraca! Porra, foi aí. Cara, tu tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma semana que tu e tua esposa postaram uma foto da tua filha vestida de Thor. Aí agora caiu o trovãozão aí. Tu quer me enganar, meu irmão? Essa é a vitória aí de vocês aí em Porto Alegre. Ela é digna. Ela é digna. Mas é que ela tinha muito problema de cólica, depois de muito investigar e finalmente ir numa gastro pediátrica, que foi identificado que ela tem intolerância à proteína do leite. Né? Não sei quantos tipos de leite até encontrar esse, tipo, que é R$170 uma lata. É o aquele de tive que fazer pedido na farmácia do governo pra eles darem o negócio. O dia mais feliz da minha vida, meu irmão, não foi quando eu peguei o PS4. Foi quando eu fui pra farmácia do governo e me deram R$2.000 em leite em pó. Caralho, meu irmão. Nossa! Porque 170 conto uma lata, 12 latas, um mês de leite é R$2.000, cara. Se alguém me assombrasse naquele dia, eu falo, cara, leva meu celular, leva meu tablet, mas deixa eu levar esse leite pra casa. Cara, pode crer. É aquele Nan Supreme no seu Claro Nestlé mesmo, aquilo? Não, é o Neo Cates. É, o Trovão levou a coleção dele. Depois que ele volta aí. Bebê, ser pai, ser mãe, que seja, é aprender simpatia. Sim, principalmente. Porque todo mundo tem uma loucura pra te ensinar. Não, pô, se tu pegar ele nessa posição e botar ele pra cheirar, sei lá, não sei o que, ele se acalma. fera. Vocês não estão entendendo. Eu falo essa parada, nego acha que é caô, nego acha que é bruxaria, nego acha que eu tô de zoeira. Aí eu faço na frente da pessoa com qualquer neném e nego fica bolado porque funciona. A criança tá chorando. Você bota ela sentada, segurando ela com a cabeça apoiada no seu ombro, né? Se você estivesse segurando ela. E você agacha e levanta fazendo assim. Sim, a criança para e pensa, o que esse maluco tá fazendo? Cara, melhor ficar quieto, ele é maluco. O cara chutou ali. Vai que ele mata. E ela fica quieta na hora, ela para e fica tipo, ok, parei. Você tá simulando os movimentos intrauterinos, cara. Sim, sim. Você tá mudando a pressão da criança. A altura já muda praticamente a pressão. Eu já vi quando você tá sendo deitado, você levanta rápido, ou você começa a ver estrela, por causa da mudança de pressão do ar. Mas começa a ver estrela, cara? Cara, mas, Jabuti, aquele Jabuti, eu tô falando pra fazer uma montanha-russa com o seu neném. Eu tô falando, não. Não é pra pegar ele pelo pé, sacudir e falar, ore, ore, ore! Pô, mas sem nada, moleque. De brincadeira você, mané. Igual aqueles vídeos de russo que fica fazendo gangorra com a criança pela ponta do pé, sabe qual é? Ah, o bebezinho, não, cara, no frio. No frio! Criança pelada! Tem uma outra coisa muito legal que você vai aprendendo, que é você desenvolve uma telepatia. No começo, a criança chora e você fala, what the fuck? A criança tá chorando, o que ela quer? Aí você tenta de tudo, e a última coisa que você tenta é acerta. Ou não consegue acerta, aí se fode. Depois de um tempo, a criança chora, você olha pra cara dela e fala, fome. Aí da comida para. Aí ela tá chorando, você olha pra cara dela, cólica. Aí você faz uma macumba lá, porque a cólica é foda. Aí ela para. Aí depois você olha pra cara dela, manha. Aí depois você olha, não, criança de um mês não faz manha não. O que que houve? É, viajei e explica, cara. Esse momento cara, de código. Mas fome... Tu dá comida pra criança pra parar, né? Porque comida é bom, né? Qualquer coisa ela vai parar. Pra fome é fácil de resolver. Pra todas as outras não existe Mastercard, não, fera. Mas é, vocês conseguiam jogar alguma coisa quando vocês filhos eram muito novos? Qual era o jogo que eu jogava? Eu tive uma complicação. Eu e a mãe do João, a gente teve um probleminha durante o início do João com um problema dela, pessoal, da mãe. E eu não consegui. A gente tinha um revezamento muito intenso pra ficar com o João. Então eu não conseguia jogar. Alô, nada. Voltei. Voltou. O trovão lá passou. Trovão veio pelo. Mas vai. A Nita voltou pela janela. A arco-íris aí, a ponte do arco-íris. Fala aí, Diego. Eu não conseguia jogar nada que fosse muito longo ou que precisasse ficar muito tempo, porque a qualquer momento eu tinha que levantar e parar tudo que eu tava fazendo. É, porque era toda hora, né, cara? Então eu virei o mestre do Hearthstone. Hearthstone é um partidas rápidas que eu podia jogar. E a partir do momento que o João acordava, eu dava concede, perdia a luta, foda-se, levantava e ia fazer o que eu tinha que fazer. É, você sai como um cavaleiro, né? O concede do Hearthstone, você não toma prejuízo na toma. Mentia. Toma? Toma. Mas tipo, você fica sem jogar? Não, você caiu. Não, tudo bem. Pô, isso é o mínimo, caralho. Mas tipo, né? Tipo, se eu agora der rede kit pra partir do Smash aqui, que a Nintendo vai falar, ai, foda-se, não joga mais. Até amanhã, seu bosta. Não é assim, entendeu? É uma parada, tipo... O Hearthstone é aquele tipo de jogo que, apesar dos campeões aí do torneio sul-americano, são um monte de moleque de 15 anos, é um jogo pro cara velho mesmo. Que é tipo, você sai como um cavaleiro, fala, não, olha só, minha esposa me chamou aqui pra... Fazemos as coisas que temos que fazer, ou então meu filho tá chorando e tipo, vou sair, foda-se você. Toma aqui a vitória e cala a boca. É tranquilo, e é rápido mesmo, né? E é engraçado porque aí as pessoas perguntam, pô, mas jogo de videogame tinha pausa. Você não jogava jogo de videogame? Eu falava, não. Hearthstone eu podia jogar com uma mão. A outra tava o neném no colo, fera. Aí ele antes que era usado para não, punheta, não. O esquema é deitar, sentar mais ou menos deitado. Eu e o ogro, não sei como são os outros aí, tem aquela almofada natural, põe o bebê ali. Sim. E o controle do PlayStation, vocês não sabem, mas ele foi planejado pra encaixar embaixo do mundo do bebê. É. Isso. Trancou o bebê ali e pronto, tu vai jogando. Cara, eu nunca vi tanta foto do ogro jogando videogame. Depois de como agora que ele virou pai. Tipo, ele encaixa o Anitta numa posição, ele fala com o controle da mão e tipo, e a Anitta fica lá chovendo. Papai tá jogando. Cara, logo que a Anitta nasceu, eu emendei o que eu tinha de folga junto com a licença paternidade. Eu nunca joguei tanto videogame quanto nessa época, cara. Porque Porque é a época que o nenê pode ficar no teu colo e ele não vai querer mexer em nada. Porque o nenê, se o nenê não tá mamando, ele tá dormindo. É, embalar o carrinho com o pé. Porra, né? Tá então, ou, seja, ou a nenê tá dormindo, ou tá no colo da mãe dela, ou tá no meu. Nas três situações eu conseguia jogar. Então eu lembro que durante a gestação da minha esposa, eu consegui jogar muito o Persona 3, que é um jogo muito longo. E quando a Anitta nasceu, eu terminei o Persona 3 e na licença eu joguei o Persona 4 Golden, que é um jogo que sem nenhuma side quest, porque ele não tem side quest, leva 100 horas pra terminar, mano. Caraca. Que isso? E eu terminei, nos primeiros 3 meses da Anitta. Alguém tá com inveja aí, hein? Alguém ficou com inveja hard aí agora. Que é? Porque, cara, assim, a primeira mágica é que agora que o PlayStation 4 tem, e eu acho que o Sony já tinha, que é a questão do resume. Só que no portátil é muito mais mágico. Tu encosta no botão, tu tá no jogo. Sim. E RPG é um negócio que tu pode facilmente parar a qualquer hora, né? Ah, mas então... é por isso que RPG em portátil é uma coisa linda de Deus. Você tá no 3DS, você só fecha ele assim, pronto. Daqui a pouco eu continuo da onde eu parei. E a mágica... você perde o save. Não, mas é que tá. Não perde. A mágica da bateria do PS Vita é que se a bateria esgota, tu põe pra carregar e liga o console de novo, ele vai estar no pontinho que o jogo parou. Igual o laptop. Muito mágico isso. Então, cara, eu joguei Persona pra caralho. Joguei muito Persona, ganhei troféu pra caralho nesse jogo. Simplesmente porque eu deixava. Quando é assim que não acaba a bateria, pô, nunca. Eu deixava a Nita no meu. Dormindo deitadinha no calinho aqui, né? Do nenê, do apoio especial, né? Que o Guaxinim mencionou. E que eu ficava jogando com ela no colo, certo? Eu tenho uma forte inveja de vocês, porque a minha filha teve um. Ela se acostumou mal desde cedo já, tá? O que acontece? Lá na casa da minha sogra, onde a minha namorada tá aí junto com a filha. Ela. A sogra, eu gostei do jeito que teve a pausa temática. Ele tem pensado. A minha esposa vai ouvir isso ou não? Ah, tem o perigo dela ouvir, vou falar a sogra. Vai, ela sabe. Então, aí. a sogra e a minha mulher se acostumaram ela mal. Por quê? Porque sempre que ela tava fazendo escândalo, fazendo barulho e tal, elas pegavam ela no colo, em pé, e ficavam lá balançando e tal. Filho, em 3 meses ela arranjou uma bodega num vício de que se você não tiver em pé com ela no colo, ela chora. Então não conseguia jogar nada. Não, cara, então, a Anitta tem um detector de posição do papai e da mamãe, do tipo, se você está sentado, eu vou chorar. Exatamente, cara. Isso se dá você muita está sentado, eu choro. Ou você está brincando comigo e me distraindo muito. Tem que meninar, tem que ser em pé. Não, não, não tem que as condições de sentar. Não, mas nem, cara, nem. Sabe, tá ligado que quando eu pego ela e falo, ela dormiu, graças a Deus. Bota ela aqui no meu colo. Não, se eu fizer um movimento brusco assim, ela acaba acordando, tá ligado? Porque, eu não sei, a garota tem um radar, assim. Se o cara sentar, ela vai acordar, tá? Eu fiquei umas 3 horas de pé com ela que ela não acordou, sabe? Mas agora é só de sentar e em 10 minutos ela acorda. O negócio eu acho muito maneiro de bebê, quando o bebê tá quase acordando, assim, aí você dá aquela balançadinha nele, ele vai começando a fechar o olho devagarzinho, desligando, assim. É. Quando ele tá deitado. Acho maneiro que não deu. Aquilo ali é o HP dele, cara. O olho dele é o HP dele caindo. Você vai lá, vai, derrota! Aí quando ele dorme, você... Yes! Aí na música da experiência ele acorda. Não. O mais tenso não é isso. O mais tenso é quando ele dorme no seu colo e você fala. Quando ele tem até os 3 meses assim, você fala: fudeu, vou botar ele no berço. É agora que eu vou descobrir se eu vou dormir realmente por 3 horinhas agora ou se eu vou ficar mais 3 horas aqui na zoeira. Se a galera acha o jogo de stealth difícil, o difícil é só botar um bebê no berço e ele acordar, cara. Puta que caralho! Cara, e o pior é que quando o bebê abre o olho, quando você bota ele, é tipo uma sensação pior do que alguém te vê no Metal Gear, sabe? Aquele... Desgraçado. Cara, é tipo filme de terror quando o monstro acorda, sacou? A minha filha tem 2 modos de sono. Um é aquele que a gente induz. A gente pega ela no colo, balança, fala calminho com ela. E aí tem todo pega momento. Pega aquele remédio. E aí tem todo momento tenso pra botar no berço. O outro modo de sono, que é o espontâneo, que é não importa o que esteja acontecendo, o nenê vai dormir. Já aconteceu uma vez de eu estar brincando com ela, assim, a gente tava vendo TV e tô tentando acalmar ela, fazendo um cavalinho. Aí ela tá aqui vendo TV, bem animada, rindo, não sei o que, de repente ela tchum, apagou no meu colo e a cabecinha foi pro lado. Entendeu? Que foi, minha filha? Ela tava lá com a boca aberta dormindo. E aí não tem o que fazer, velho. Ela chacoalha, tu balança o nenê, ela vai capotar, ela não acorda de maneira nenhuma. E é engraçado que às vezes quando ela luta contra o sono, ela é meio narcoléptica, sabe? Intercala momentos de euforia com o soninho. Então, de madrugada, quando eu chego pra ver ela no berço, ela vê que sou eu, a mãe dela, ela começa a fazer balançar os bracinhos e rir toda animada, porque vão me tirar do berço, vão brincar comigo, né? E quando ela tá meio narcoléptica, ela fica olhando, fica animada, balança o berço e tum, apaga. Aí passa os 5 segundos, acorda, me olha, balança os braços, se balança no berço, apaga de novo. É muito engraçado. Caralho. Eu não tive problema nenhum, assim, de não mudei, nem aumentou, nem diminuiu o tempo que eu joguei nos 3 primeiros meses do Marcos, né? Hoje em dia eu não consigo, por exemplo. O meu problema é hoje em dia porque ele quer jogar. Mas aí é aquilo que eu falei. Esse é o momento, cara, que você passa o controle do player 1 pro seu filho. E você ou vai pegar o player 2 pra ajudar ele, você vai ser o Tails, sei lá. Ou você vai ficar tipo, vai lá, filho, pula ali, faz isso aqui, isso aqui. Porque jogar, bicho, só quando você tiver de férias e ele estiver na escola. Mas ele quer jogar. Então, o problema é, ele quer jogar Street. E o papai é competidor, né? Quando... Tu não deixa ele ganhar, não, né? O papai tem sangue nos olhos, né? É. Não, ele joga comigo, assim. Eu tô sentado com o arcade stick jogando quando ele chega na casa da minha mãe, né? Que agora ele tá ficando na casa da minha mãe, que a gente tá trabalhando. Quando ele chega com a Jéssica e eu tô jogando, ele já fica, papai, tique, tique. Eu, assim... Ele tem quantos anos? Ele tem dois. Ele vai fazer dois anos agora. Ele já dá parry. Quase especial a Chulé inteiro. E aí ele gosta de jogar com o T-Hawk, que ele fala que é o índio. Aí eu coloco ele pra ver um vídeo no YouTube lá do Carvel terminando. Aí você tem que mandar pra ele assim: hoje o papai vai te ensinar a jogar com macumba, hoje o papai vai te ensinar a jogar com jiu-jiteiro. E aí vai só dando apelido pros brothers. Então, aí o problema maior é esse, só. Ele não cai no conto do controle desligado ainda. Não, porque ele solta o controle tá ligado, ele solta. Porque a gente fala pra ele, quando ele tá o controle ligado no fio, ele vai mexer e fala, não, filho, vai estragar. Aí ele mesmo pega o controle, solta, senta no sofá e fica lá apertando o botão. Caraca, Beleza. O cara tá doutrinado, velho. Doutrina, isso? Cara. Não mexe action figure. Conta aí como é que tu faz, cara, pra ele não mexer action figure, Jorge. Caraca, não, como assim? Não mexe, cara. Não mexe. Respeita. Eu não faço nada. Ele não se interessa, só isso. É, quando ele se interessar, ele vai ter os dele. Eu não sei se isso é decepcionante ou uma alegria pro pai, cara. Não, provavelmente ele ganhou o brinquedo do aniversário, ele não abre, senão eu vou guardar na caixa. Caraca! Então, ele ganhou no aniversário de um ano um boneco do Donatello, do desenho Nossa Tartarugazinha. A gente comprou as outras 3 tartarugas pra ele. Aí eu abri umas pra ele ver, ele veio. Uns 20 segundos, largou, foi jogar bola. Vai ser rico esse moleque. Vai ser na seleção. É seleção ou erro, mano. Ou ele vai ser pro do Street. É um ou vai ser, ou vai ser pro do futebol, ou vai ser pro de FIFA. Pode ser as duas coisas, vai ser muito sinistro, mano. Street 15, FIFA 36, vamos ver. Street 15? Mas eu acho que a parada do bonequinho vai ser a parada que ele vai pegar pra poder discordar de você. É. Isso é uma coisa que eu tava conversando com o Inlapis outro dia. É, um pouco antes do João nascer, inclusive. Eu não tenho uma coleção vasta e fenomenal de bonecos como vocês que me invejam. Que eu invejo vocês, quer dizer. Mas eu tenho dos meus bonequinhos e tal, é legal. Tenho os meus bonequinhos Final Fantasy, tenho meus bonequinhos One Piece. Mas o meu raciocínio é que aquilo é um brinquedo muito foda. E se o João um dia virar pra mim e falar, eu quero brincar, eu vou falar, bora. Não, eu vou falar, bora. Porque eu nunca brinquei com os bonecos. Talvez eles não sejam pra brincar, né? Sei lá, eu nunca brinquei com o meu boneco. Não é pra brincar, cara. Pra você brincar de colocar numa posição nova, talvez, né? Pode ser articulável, né, cara? Pode comprar os articuláveis pra poder brincar. Mas eles são articuláveis. Eu tenho aqueles apoiados. Então eles são, porra. Se ele virar pra mim, papai, vamos brincar. Não vai nem terminar, não. Não. Vamos brincar não. de ver como eles são bonitos. Não, olha, ele não vai ensinar todos os golpes do Luffy pro moleque, não, cara. Com certeza. Cara. Eu vou ensinar ele de verdadeinha, que eu já falei. Quando eu completar 3, 4 anos, vou começar a treinar ele com o Hapkido. Pô, não promete isso. Ó, se tu não for cumprir, não promete isso, não, tá? Porque eu lembro até hoje do dia que a Isabel perguntou se ela podia pegar no PSP. Eu tinha o DS e o PSP já. E o DS eu já deixava ela jogar, porque eu tinha lá Mario Kart. Porque Nintendo é de criança, então pode. Também. E acho que eu tinha comprado outro DS já nessa época, não lembro. E aí eu lembro até hoje que eu falei um dia pra ela, falei, não, quando você tiver 10 anos você vai poder usar o PSP. Falei isso quando ela tinha, sei lá, 6 anos. Meu irmão, 11 de fevereiro de 2010. 10 anos. Cadê o PSP? Meu irmão, se você não for cumprir, cara, não promete, mané. A criança fica na sua, que a criança vai lembrar e tá fudido, mané. Então, criança tem memória. É, cara. O que convém, né? Também. Quem de nós a mãe falou, filho? É, claro, quando a mamãe tiver de. Mamãe falou que não sei o quê. Ah, esqueci, mãe. Uma coisa que me deixa preocupado é que alguns amigos e colegas meus mais velhos, que talvez não sejam nerds, mas são mais interessados assim, por estudo, por alguma coisa, não, mas não hoje em dia, que a gente, na nossa geração, que a gente tem de vestir camisa de nerd, mas os nerds da geração anterior, sabe, que são mais reclusos. Os filhos dos caras não são nerds, cara. E tipo, e tem assim, cara, forcei a barra, procurem gostar de Tolkien. Não rolou. não gosta de metal, só quer ouvir pop, só quer ouvir não sei o quê. Ô, velho, eu. Mas fico... aí também. É assim, eu sei que a criança vai assumir a identidade dela, e isso é mais moldado pelo meio do que pelo pai. Mas se a Anitta não jogar videogame comigo, eu vou ficar muito chateado, cara. Ó, duas coisas. A primeira é que eu acho muito importante que todo mundo saiba que o filho não é um mini você, né? É muito provável até que ao longo do curso da vida do seu filho ele tente se afastar um pouco de igualdade. Ele vai chegar uma hora te admirar, vai focar muito em você, mas quando chegar na adolescência ali, ele vai tentar ser um pouquinho independente, ser diferente. Nossa, eu tô sofrendo por antecedência da 10 anos pra frente, cara. Eu tô no... Eu tô num Warif danado. Cara, adolescência é uma merda, cara. Mano, eu tô num Warif danado aqui. O que aconteceria ser, tá ligado? Mas olha só, o Ogro falou que tem uns amigos aí que no filho na nerd, sei lá. Mas qual é o hobby do seu pai, o Ogro? Tinha um hobby do pai, sei lá. Cara, eu caí muito longe do pé também, porque o meu pai... quando eu era mais novo, ele jogava muito futebol. Uhum. Eu só fui me interessar por futebol, assim, um pouco culpa dele mesmo, cara. Porque meu pai não era muito paciente com criança nova, assim. Então, quando eu era guri, eu não aprendi nada de futebol com meu pai. Meu pai não se interessava em me explicar muito. Embora me levasse pro pai, jogo. Desculpa, tu nasceu naquela época que o Inter tava ganhando tudo também, né? Não, o teu pai pelo contrário. Que não pensasse, pô, não, pelo contrário. Tu nasceu em 79, sei lá? Era na época. De 82. Cara, época que o Flamengo ganhava, porra, tudo. Ah, mas Gaúcho tem time, cara, porra. Cara, eu nasci. Né? Em 82. Em 82, o Grêmio foi campeão mundial. Em 83 não foi campeão mundial, é verdade. Então ganhava. A minha infância, o Grêmio é a época que socava título aí. Sei lá, 3, 4 Copa do Brasil seguidas. É verdade. Sabe por que eu tô falando desse negócio do hobby do pai? Porque esses caras que foram pais logo pouquinho antes da gente, é foda, porque eu não sou. Mas, enfim, da nossa geração, assim, né? O cara quer socar o Tolkien na cabeça do filho. Só que tem uma geração em que esse tipo de livro já não é mais o que tá em voga, entendeu? Ou então, vai ouvir metal. Cara, desculpa, metal acabou, meu irmão. A gente foi a última geração que ouviu metal. Essa merda não... já era, passou. Ao passo que, sei lá, a gente vai querer entubar videogame na criança. Porra, tu consegue entubar videogame na tua mãe se tu quiser hoje em dia. Vai não ser no celular, não vai ser no Super Nintendo. Mas é mais pela coisa em si que você quer passar como herança de hobby do que pela geração. Por exemplo. Assim, poucas coisas que meu pai me passou que prestam hoje em dia. Uma das poucas coisas que ele passou, por exemplo, pra mim foi o tipo de música que ele gostava. Ele não passou tipo assim, goste deste tipo de música. Não. Ele me passou assim, goste de música. Ponto, tá? Qual é? E hoje em dia eu gosto muito de música, aprecio e tal, gosto de procurar banda, etc. E tipo assim, isso foi uma parada que ele me passou de uma forma certa, saca? Ao contrário de sei lá, eu tentar forçar, por exemplo, minha filha gostar, você vai ter que gostar de Sony, porque eu não gosto de Xbox. sei lá. Saca? Tipo, esquece. Não, tá certo. Daqui a pouco não vai ter nem essas duas empresas. Então, porra, nem dá pra saber. Não, mas eu aceito no máximo que a minha filha seja nintendista. Se virar caixista de zero. Comigo é justamente o contrário. Ela não vai querer o PlayStation mesmo? A Malu chega. A Malu chega. Papai quer um Xbox. Lá na rua. Não, vai falar. Então, filhinha, vai trabalhar pra comprar com o próprio dinheiro que papai não vai comprar. É. Toma aqui esse Xbox de papelão pra você morar na rua, se cobrir de noite. Caraca, lembra aquele vídeo dos pais que deram um Xbox de Natal pra criança, mas dentro da caixa de Xbox só tinha roupa? Lembro. Caraca. Aquele velho que deu o PS4 porque era um tijolo, né? Que ele falou que era outro tipo de brick dentro, já superou esse aí um pouco, na minha opinião. Foi muito sofisticada a piada do velho. Que explica todo o mercado de caixa no Mercado Livre, né? Pra ensinar as crianças uma lição. Eu achei que não era desse tipo de brick que você falou, mas eu achei que ia ser engraçado. O segundo ponto que eu ia falar, de acordo com o que o Ogro estava dizendo, é que a gente veio de uma época em que ser nerd não era legal. Ser nerd era foda, cara. Era escroto. Agora é foda ser nerd, meu irmão. Hoje em dia é tipo. Hoje em dia você pega a mulher pra caralho porque você é nerd, foda-se. Nerd, né? Vamos Mas olha só. O que é ser nerd hoje em dia é o que era nos anos 90, sei lá, tu gostar de ouvir de urbana, talvez. Era aquela parada que era meio contra a cultura, mas que todo mundo gostava. Era o alternativo pop. Era tão contra a cultura que virou mainstream. Tipo isso. Deu a volta, né? Deu a volta. Mas eu lembro até hoje que numa revista Herói, o Zé do Caixão falou que a maldição do século XXI era que nerd ia virar moda e ia pegar mulher pra caralho. Eu nunca esqueço disso, cara. Começou essas porra de bazinguice e eu falei, caralho, mano, será que ele lembra que ele falou isso? Ele é foda, mané. Eu acho que ele... Eu assim, o meu pai, hoje ele não tem nem celular, ele não sabe usar o computador, não sabe usar o tablet, não sabe usar nada, e se recusa mesmo, assim, no máximo ele liga a televisão e assiste alguma coisa. É, que os caras do... Meu pai era pescador, assim, com 12 anos ele pescava, ele tarrafiava camarão, assim, ele vem bem de origem humilde. Só que, quando o adulto, ele foi trabalhar e tal, aí tinha um cara que trabalhava com ele... que adorava ir pro Paraguai trazer tudo que era novidade, usar um mês e vender depois barato. E daí, como os dois eram muito amigos, ele vendia pro pai barato. Então, tipo, meu pai me deu o Atari, me deu o Nintendinho, eu tive o Super, eu tive o Mega, eu tive o Sega CD. É sorte, hein, porra. Aí, quando chegou na época do PlayStation e do Saturno, eu pedi um Saturno, daí ele foi conversar com os colegas, e o colega, eu trouxe aqui um PlayStation 1. Agradeço muito esse cara, né? Porque daí... Pô, obrigado, amigo sapoleiro aí, o cara acertou. Obrigado, cara, visionário. Aí ele faz o assunto e tem uma estátua nesse cara. Aí ele me deu o PlayStation 1, aí foi o PlayStation 1, PlayStation 2. Aí o 3 eu comprei já com meu dinheiro. Comprei dois até, né? Comprei o Fat, agora tô com o fininho. Eu comprei os dois também, mas foi porque um me deu um olhar vermelho meio desagradável. Não, o meu tava funcionando, mas tava meio capenga e era aquele de 80 GB. Eu comprei o de 500 e passei outro adiante. E daí aí comprei o 4 e o Vita. Virei, sabe, super PlayStation ali, sonista. Mas foi graças a esse cara. O meu pai é a mesma pegada também, né? Ele morou na roça por muito tempo, a vida, a adolescência, a infância e adolescência dele inteira. E quando ele veio pra cá, pra Osasco, ele casou com a minha mãe, enfim, ele foi metalúrgico por muito tempo. Metalúrgica hoje em dia, no, né, na época do meu pai, era uma profissão que ganhava bem melhor do que se ganha hoje. Sim. Pelo menos até onde eu sei. Seu pai ganhava, né? Hoje em dia, só que mesmo assim, meu pai sempre viu todas essas questões como inutilidade, assim. Mas ele não se negava a dar videogame pra gente. Mesmo porque eu tive Atari, tive tudo a versão brasileira, né? O Atari, eu tive o Dactar, o Nintendinho foi Turbo Game e tudo mais, né? Então assim, meus pais, eles nunca me impediram de ser nerd, mas eles cercearam a minha nerdice até um determinado ponto. Quando eu peguei e falei, vou querer ser desenhista profissional, minha mãe já fez eu segurar o reggae. Segurou o reggae? É, tipo, filho, isso aí não dá muito dinheiro, tá? Quando eu falei que ia ser professor pro meu pai, foi o mesmo esquema. Arruma uma profissão de verdade. o meu pai já foi meio oposto de vocês, porque hoje em dia ele é um vovô moderno, usa celular com Android, zap e tudo mais. Hoje em dia, pai também. Eu tenho que falar pro pai, larga o telefone e vamos almoçar. Sabe? Tipo, o mundo dá voltas, hein, amigão? Cara, mas quando eu era guri, eu ganhei o Atari de presente da minha avó. Mas foi o único videogame que eu ganhei. O resto tudo eu tive que juntar grana e comprar. Porque o seu ogrão não acreditava em um brinquedo que custasse um mês com um videocassete. Então, não. O rolo da volta, sim, papai. O rolo da volta, sim, papai. Então, e meio que assim, o que eu sempre fazia era juntar grana, comprava o videogame. E muitas vezes eu tinha que vender o videogame anterior e usar parte da grana pra comprar o próximo. Então, por isso que muitos dos meus videogames antigos eu não tenho, né? Eu acabei não guardando porque tinha que juntar grana, eles como parte do bolo pra comprar o próximo videogame. Mas era isso, tipo, meu pai, não, isso aí é caro demais, não vou te dar um negócio desse, não vou te dar um brinquedo tão caro. Te vira aí. Mas olha só que curioso. O meu pai, eu já disse que ele sempre foi uma pessoa muito entusiasta por tecnologia quando eu era mais jovem. Meu pai era aquele cara que me apresentou o MSX, o cara que mostrou Intellivision, antes mesmo dos videogames mais mainstream, ele tinha uns videogames mega alternativos, assim, pra mostrar. Caraca, pai. É arrepio total, cara. Meu pai foi o cara que me apresentou Tunique e Tinoco, Gaúcho da Fronteira, Léo Canhoto e Robertinho. Mas aí o meu pai, ele foi o cara que teve o primeiro computador pessoal antes de ser cool, entendeu? Não servia pra porra nenhuma computador na época, meu pai tinha. Aí meu pai foi empreender, ele teve uma locadora, aí teve várias fitas de videogame e tal, tive várias experiências. Hoje em dia, o meu pai, com um futuro tão promissor, ele gasta as tardes dele jogando um joguinho de trem do Facebook. De trem, isso não é expressão não, tipo trem bom, não. É um joguinho de trem. Tipo, The Sims de trem. E não sabe usar celular direito, não sabe usar WhatsApp, não sabe dar nada. Eu falo, pai, aonde que você fez a curva errada aí? Se perdeu, foda. É, você não sabe porque você não chegou lá ainda, né? De repente, qual jogo você vai jogar no seu futuro? É, vovôzinho, o teu tempo já passou. Profetizou, hein? Já sabe. É. Tá ligado? O último jogo que meu pai jogou sério, né? O último jogo que eu considero jogo que eu nem mais considero. Não, mas o que eu... Foi Ragnarok. Ragnarok. Eu tô esperando é quando que a Anitta vai assumir o meu cargo de suporte técnico da família, sabe? Porra, isso aí, caralho, isso é muito bom, né, cara? E em algum momento que ela tiver 7 anos e souber usar o celular melhor do que eu... Não, vovó. É. A Anitta vai olhar teu celular aí, ela resolve. Cara, a mãe do João falou uma coisa incrível. Ela falou, cara, eu não acredito. Eu tô saindo da casa da minha mãe, onde eu era a heroína suprema da informática, pra ir pra um lugar que o meu filho e o pai dele vão ser, tipo, muito melhores do que eu nisso. Cara, esses bagulho de tecnologia, mano, eu aprendi tudo sozinho, tá? Eu só tive incentivo mesmo, porque minha mãe, depois de eu e meu irmão com mais de 18 anos, que ela foi terminar os estudos dela, o ensino médio, meu pai até hoje só tem até a quarta série, então assim, tudo que eu aprendi de nerdice foi praticamente sozinho. Mas em contrapartida foi porque meus pais apoiaram, porque quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, eu andava com os moleques na rua, tudo, né? E os moleques eram tudo que não presta, tá ligado? Virou tudo que não presta hoje em dia. Caralho, de horror, ele conta essas histórias, eu me sinto eu, só que com o sotaque de São Paulo, cara. e assim, a gota d'água foi quando os moleques invadiram uma casa que tava pra alugar e acusaram eu e meu irmão de ter arrombado a casa, tá ligado? Caralho, what the fuck? Um ritual pra poder ressuscitar a mãe de alguém. E aí, minha mãe, ó, você não vai mais andar com esses moleques, tal. Ficou só eu e meu irmão, camarada nosso, eu ia na casa dele jogar videogame, ele em casa. E foi na mesma época que a gente pegou o esquema de fã-clube de anime e tudo. Então a nerdice meio que me salvou de ser bandido, tá ligado? Quando eu era criança, o meu pai... Eu não gostava muito do meu pai quando eu era criança, não. Hoje em dia eu gosto pra caraca do meu pai. Eu acho ele muito mais legal. Pô, cara, meio ao contrário. Por causa que ele trabalhava muito aí, ficava pouco tempo em casa, mas assim, você tinha aqueles medos, né? Uma vez a gente foi pra Paquetá, aí meu pai tava bebendo no bar, aí eu ficava com a princípio, por causa que eu tava vendo a barca, o pessoal entrando na barca foi embora, e meu pai tava bebendo no bar, eu comecei a gritar, porque com medo do meu pai ficar lá embora e não vir com a gente. Aí eu fui crescendo um pouco mais longe da adolescência. E na adolescência a gente teve uma briga feia, porque ele não queria. Meu irmão é desenhista também, mas meu irmão é velho. Aí ele não via meu irmão indo pra frente na vida e ele achava que eu ia ir pro mesmo caminho. Aí eu entrei uma briga feia, eu peguei todos os meus desenhos, joguei fora da época, porque eu não queria ser mais desenhista, que ele queria que eu fizesse carreira militar, não queria seguir carreira militar. Foi uma maluquice, cara, mas. Mas você vê, é aquilo que a gente tava conversando, sabe? Quando você tem um filho, você não tem que esperar que o seu filho vai ser uma versão miniatura sua, ou vai ser aquela pessoa que vai alcançar todos os sonhos que você não alcançou. Mas isso, cara, são os traumas de cada geração. Acho que os traumas da geração até a dos nossos pais, né? Que aí hoje são pessoas que estão entre 50 e 60 anos, era essa, do filho seguir essa profissão moderninha de artista que não vai dar dinheiro. E aí, porra, tá o cara aí fazendo animação pra tudo quanto é marca, fodona, na internet. E a preocupação da nossa geração é que nossas filhas não engravidem com 13 anos. É, com 13 anos. E pra determinadas ramos da família, né? Essa coisa, ai, será que meu filho vai ser gay? Ai, será que eu vou lidar bem com isso? Ai, eu vou amar do mesmo jeito. Ai, mas será que eu vou mesmo? Esse tipo de... Cada uma tem a sua preocupação, entendeu? A preocupação que você tem que ter não é que o seu filho vai gostar do que você gosta, né? Porque a preocupação que você tem não é do seu filho gostar de PlayStation. A preocupação que você tem que ter é de que se ele gostar de Xbox, você vai jogar Xbox com ele, foda-se. Se fudeu. Isso é uma praga? Praga do Lélio. Pega. Por um período de talvez 9 anos, a minha filha é minha. Ela não é do mundo. Eu não vou compartilhar ela com ninguém e ela vai jogar PS4 com o papai. É isso aí, cara. Vai ficar tranquilo, cara. Uns 15 anos. Eu quero ir lá pra fora jogar vôlei com as minhas amigas. Não, fica aqui farmando o troféu do charada com o papai. É. O esquema é assim, ó. Ah, eu quero ir no cinema, beleza. Vou usar o bot, né? Vou usar o filho como bot. Termino Dark Souls só com o escudo. Aí esse esquema pra mim vai ser ainda mais tenso, porque assim, eu criei na minha mente que assim, você vive sob as regras dos seus pais enquanto você mora sob o mesmo teto. Você pode ter 40 anos de idade morando com seus pais, você vai seguir a regra dos seus pais. Claro. Sim, exato. Mas então, aí assim, que tem a ver com a independência. Você é independente, você não precisa. Você não depende dele. Se Marquinhos inventar de dar. Porque assim, isso foi assim comigo, assim, enquanto nos 27 anos que eu morei na casa dos meus pais. Foram 27 anos em que eu não dei um centavo de conta. Meu pai falava, não, quem vai, sou eu quem provê o sustento da casa. Sim. Você não vai desembolsar nada, mas quem manda aqui sou eu. Você compra a regra, né? Preço justo. Sim, a regra do meu pai era, entra na faculdade e depois me fala de trabalhar. Meu pai já... Mano, eu deixei o cabelo crescer 3 vezes, mas as 3 vezes meu pai falou que tinha que estar aposentado pra deixar o cabelo crescer, né? O cabelo que a gente tem, Gil Roger, é foda também, né? Porque ele deixa crescer, pô. Deixa aqui, vai ficar tipo... Mas olha só, essa parada de... Vocês têm cabelo, vai se fuder. Isso é verdade. Sempre tem alguém pior que você, cara. Também não adianta reclamar da vida, é foda. Tem certas coisas que você... É questão de... Ah, pô, não quer que ela veja isso. Quando eu era criança, eu via Akira, eu via um monte de coisa. A questão é que tinha gente... Merda do demônio! Cara, Akira era foda. Porra, eu tive um trauma com Akira quando era criança. Grande coisa, Akira. O negócio era do demônio, que passava sempre na semana seguinte, na semana anterior. O cara falava, agora bebi seu esperma e seu sangue. Bebi o esperma, o sangue do rei, não sei o quê. Era tenso, velho. Sangue ou sêmen do Deus Supremo. Fala sangue, por favor, cara, na moral. Porra, hashtag porra punk. É, porra band, cara. Fala aí, se era errado ver isso ou não, mas é ter alguém que te explique o porquê daquilo outro, te explicar como isso funciona na vida real, entendeu? Você vai crescer, hoje em dia não tem como você privar alguém de acesso à informação, cara, é impossível. Sim, e é absurdo, né? Tu tem que... Óbvio, depende de tudo, depende de idade. Se tu não ensinar em casa, vão aprender na rua. É verdade. O fato é esse, né? E desde nossa época, né? Se tu não aprender em casa, vai aprender na rua. E é assim, na rua tu vai aprender errado, meu irmão. Vai aprender em casa. Sabe por quê, cara? Eu tava vendo... Minha irmã viu Friends inteiro, né? Minha irmã tá com 15 anos agora. Eu com 15 anos tava vendo Friends já, os episódios que passavam na Sony, na Warner, na época. Beleza. Mas, aí sem querer ser preconceituoso com o negócio de homem ou com mulher, mas é diferente, né? E eu tava vendo com minha namorada ontem um episódio de Friends, que é o que a Mônica vai ensinar o Chandler a fazer sexo oral na mulher. Que ela desenha um mapinha da mulher e bota vários pontos. pontos, assim, e ela fala, não, você começa no 1, 1, 2, 3, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu fiquei pensando, falei, minha irmã já viu esse episódio. Provavelmente viu sozinha. Minha mãe não devia estar lá do lado dela pra explicar. Então, assim, já tem 15 anos, pô, já sabe como é que... Já sabe que essas porras existem, entendeu? Aí lá vai, tem internet, né, cara? É, tem internet, cara. Mas, assim, vai que ela tivesse visto com 12, entendeu? É esse tipo de coisa que você não tá lá o dia inteiro pra ver. Quando a criança é muito nova vê isso, ela não vai ter o libido sexual no mago, só ela não vai entender. Vai criar uma curiosidade. Mas ela vai guardar na cabeça dela e quando ela entender, ela vai, caralho! Vai se sentir muito estranho aqui e tudo mais, mas não, não vai virar um tarado. Ou qualquer coisa assim. Cara, eu lembro até hoje. Só um instantinho. Quando as nossas mães botavam a gente pra ser educado pela televisão, tu sabia, não. Meu filho vai ser educado por Xuxa, que vai passar He-Man, Tartarugas Ninja, Caverna do Dragão. Depois ele vai ser educado pra Mara Maravilha, com Cavalo de Fogo, Popeye e Pica-Pau. Depois ele vai pra escola, volta. Quando ele voltar, ele vai ser educado pelo Chaves. Depois vai ver o jornal com o pai. E aí o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin vão falar, sei lá, qualquer coisa. Boa noite. Depois. Sobretudo, boa noite. Depois vai ver Fera Ferida, a próxima vítima. Rei do Gado, e aí vai dormir. Eu sei quem está educando meu filho, eu tenho controle. Hoje em dia não, cara, não sei o que as crianças estão vendo, né, porra, na internet. Não, a minha filha tem 2 anos, tem, daí tá no Kids, né, ela pega o tablet e ela começa a botar os desenhos, sabe, não gosta, ela sabe te voltar e escolher outro e ela vai escolhendo aquelas loucuras. É, mas o Netflix é o Kids, né, tipo, se o YouTube tivesse controle parental, eu tava tranquilo, mas não tem, cara. Cara, sabe qual é o mais bizarro? Meu Deus! A gente tá numa era em que a criança não tá mais se interessando muito em jogar, mas tá se interessando em assistir os outros jogarem no YouTube, Minecraft. No Twitch, e tem até um episódio de South Park que zoa muito isso, é muito engraçado. O Kyle chega pro Aiko, o irmão dele, e fala, pô, comprei um novo cola, foda-se aqui, a gente vai jogar, vai ser irado. Aí vira o Aiko, né, aí sobe a escada e vai ver o PewDiePie, esqueci o nome do canal desse cara, PewDiePie. É, jogar Call of Duty, ele fala, Call of Duty, irado. Aí o Kyle, what the fuck? Você tá, tipo, vendo o cara jogar? Você não quer jogar? Aí o Ike, né, jogar. Yeah, Call of Duty. É, mas o South Park também dá um exemplo já pra geração anterior. Quando as crianças estão viciadas em Guitar Hero e aí estão tocando, acho que é Carry On My World Song, na guitarrinha lá, tec, tec, tec, tec. Tá abafando, tec, tec, tec, tec. Aí chega lá o pai do Stan e arrasa na guitarra, faz um solo absurdo e tal. Aí o que foi? Ah, Carry On My World Song, a música que vocês estão tocando. Na guitarra de verdade é muito gay. Que é esse... cara? Seu pai é muito gay! Esse ano as crianças tinham que falar controle. Ah, tem que usar as mãos, isso é horrível, de acordo com o nível para o futuro. É verdade, gay. Caralho, é mesmo. É mesmo. Mas assim, você já tem notado realmente essa coisa da onipresença do tablet? Que eu fui... Sim. Assim, às vezes quando você tá jantando com a minha namorada... O Marquinhos é celular. Mas o celular, cara, assim, bem ou mal, eu consigo conceber, tipo, a criança, o celular não é dela. O celular é o celular do pai, é o celular da mãe, é o celular, sei lá, da avó, que seja. Cara, o tablet é da família, né? Não, é da criança, da família. Se você é da família, é tipo só. Se você parar na mesa de jantar aí do restaurante, vê que tem 3 filhos, tem 3 tablets. Então, cara, é da criança, mano. É uma coisa triste, cara. Quando você tem 2 crianças em casa, você tem que comprar tudo em dobro. Não, mas isso não é de agora não, que quando era eu e meu primo morava junto, tinha que comprar igual. Eu ganhava presente de aniversário 25 de abril e 24 de setembro. Ganhava 2, todo mundo. É porque eu não tinha muito isso, porque eu era o caçula, né? Eu tenho 7 anos de diferença pro meu irmão mais velho. Tu ganhava sobra. Sim, cara, ganhava sobra. Não, eu comprava tudo novo pra mim, porque quando meu irmão era muito pequeno, não tinha muita coisa não em casa. Cara, é que você não tá entendendo. Eu sou 11 anos mais velho que meu irmão. E eu sou 13 anos. Você é 11 anos mais velho que seu irmão mais velho? Não, que o irmão, o maior irmão depois de mim. É, e nossa. Ele jogou, cara, meu Mega Drive, ele jogou meu Master System, jogou meu Super Nintendo, o fera jogou a porra toda. E depois é porque teu pai guardava. Entendeu? Minha Isabel nunca viu um Super Nintendo na vida, provavelmente, pelo menos lá em casa. Porque quando eu comprei o PlayStation, meu melhor pro Super Nintendo falou, agora vai pra casa de uma criança mais necessitada. Não, mas o meu pai tava achando que era malandrão, ele virou pra mim uma vez e falou, pra que eu vou comprar videogame novo? Olha, ele tem um monte de videogame, ele se diverte. Isso foi um final de semana que eu tava na casa do meu pai. 15 dias depois, quando eu fui visitar meu pai, pai de novo, tava meu irmão com o Nintendo 64 jogando Pokémon Stadium. Aí eu falei, defeated! É, mas isso aí a pessoa incorreu no erro de apresentar a tecnologia à criança. Se você mantém a criança criada como um ermitão. É, como a vila. Cara, Street Fighter 2, pra sempre. Cara, a criança vai tipo Street Fighter 2. Funciona bastante. Com certeza funciona. Instituciona uma comunidade Amish Gamer na tua casa. Amish Gamer, pode crer. Eu não acho isso certo, não. Cara. Não, não é certo, não é certo, mas funciona. Ninguém tá falando que é certo, eles tá falando que é barato. Cara, funciona tanto que não tem Rafilha, até... então, caralho. Se você quer economizar na vida, não tem Rafilha, então. Já foi, funciona. Tem como voltar. Funciona porque até hoje em dia. Calma, cara. Hoje em dia tá sendo vendido Master System por PlayStation, velho. E é sucesso de venda a parada, cara. Mano, é pros filhos, é pra gente essa porra, sabe? É pra manter as crianças mais humildes numa comunidade de Amish Gamer. essa parada do tablet, sabe disso, só pra terminar. Essa parada do tablet, eu fui viajar com minha namorada há pouco tempo e a gente tava tomando café da manhã no hotel. E aí tinha duas mesas com famílias em outros chalés lá na pousada. E as duas tinham o mesmo cenário de pai e mãe com filho numa determinada idade. Essa faixa etária de 7 a 11, que é a faixa etária do tablet, são os tableteiros. Então, uma família tinha duas crianças, um molequinho com o iPad azul e a menininha com o iPad rosa. E outra família tinha um tablet Samsung lá com a criança. Então assim, as crianças não estavam de fone de ouvido. E esse que é o problema, a gente tá criando uma nova geração de funkeiros, né? São os funkeiros do nerdzinho. E a criança, o moleque tava querendo ver o vídeo do Minecraft no máximo volume. Aí a irmã do lado queria ver a Demi Lovato no máximo volume. E a outra criança da outra mesa queria ver, sei lá, a galinha pintadinha no máximo volume, meu irmão. Então assim, era a sinfonia do inferno, e os pais conversando. Não, porque assim, porra, essa Dilma é uma filha da puta, não sei o quê. E ninguém tinha nada a ver com isso. Então assim, eduque, não vocês, tá? Mas assim, eduque seus filhos pra usar fone de ouvido, porra, caralho. Aliás, melhor, eduque seu filho pra não usar a porra do tablet na mesa de jantar, que aí não tem problema. Eu sou, assim, vou ser obrigado a fazer esse jabá rapidinho. Claro. Mas o último sidecast que saiu foi sobre a parte social dos jogos online. E a gente acabou caindo, tava Flávia Gaz e tal, o André... Ah, esqueci o sobrenome dele, mas aquele André que é... aquele André do que fez o Nerdcast. Aquele negro que foi lavar prato e virou... O cara que queria lavar prato virou... cientista. É, virou doutor. Então, o André dois... Fera. Isso. André doutor. Foi com esses dois e o André principalmente explicou que a criança até 6, 7 anos, ela não consegue entender que aquilo que ela tá vendo no tablet não é real. Então se tu enfiar o teu filho a ver desenho e mesmo que seja um joguinho o tempo todo e tu não parar do lado dele pra explicar, ah, isso é um jogo, ou sei lá, mostrar um brinquedo, tentar interagir com a criança e deixar ele aquilo ali, tu vai criar uma geração de retardado. Não dá pra fazer. Ele não usou essas palavras, óbvio. Não, claro, claro. Mas faz todo sentido. E eu uso essas palavras. Mas é porque é o seguinte, a criança, aí é, porra, viajinha, né? Tá assimilando as coisas ainda e ainda não acomodou. Sim. Então, tipo, falar, isso existe. Mas o que que é isso? Cara, não tem o segundo pensamento. Eu tiro meu celular do bolso, o João fala, leão, pega o celular da mão e vai achar um vídeo do leão no zoológico. Cara, a criança é uma máquina de metonímia. Popó, numa geração anterior, que agora a minha prima, ela tem uns 16 anos, quando ela era bebê, tinha uns 2, 3 anos, você dava qualquer celular pra ela, e nisso não são smartphones, qualquer celular de flip, Nokia, Samsung, qualquer porcaria. V3! Ela conseguia desbloquear o celular, que não tivesse senha, ela desbloqueava qualquer celular e encontrava a câmera, porque ela gostava de tirar foto, sabe? Caraca. Então, o hobby dela era. Nasceu uma adolescente. Ela inventou o selfie. Nasceu um Instagram. Quer dizer que eu não posso fazer que nem aquele pai que mostrou pro filho que o Galaxy é real. Não, aquele. Cara. Não, você pode. Esse exemplo do cara falando pro Enzo que o Galactus é real, pode. Isso pode. Se alguém não viu esse vídeo, eu vou colocar na postagem. Eu vou fazer isso com um jeito com o filho meu, com o futuro filho meu. Caralho, eu vou fazer isso com o filho meu, com certeza. Mano, eu acho que o Marcos vai ser desses moleques. Eu vou querer fazer essas mentiras. Vai falar, pai, para de falar merda, para de falar bosta. Você vai pegar o celular, vai olhar no Google. Não, pai, você tá falando merda. Ele já tem uma possibilidade. Idade tão forte esse menino. Mas esse molequinho no vídeo do Galactus, ele podia ser pior, cara. O pai dele podia ser o Daigo. Porque é uma pessoa que com 30 anos ainda não. Ainda tem umas coisas que ele não sabe se é real ou se não é, entendeu? Então ele leva bem a sério as paradas. Então fudeu, meu irmão. Caralho, se o Daigo tiver um filho um dia, meu irmão, vai ser o próximo ser humano perfeito da humanidade, ou a criança vai ter um problema de sociedade muito, muito sério, né? uma dúvida com vocês. Vocês esperam, acho que a última coisa que a gente pode debater aqui, vocês esperam que o filho de vocês tenha algum interesse ou goste das coisas que vocês gostavam quando era criança? Isso eu digo desde Cavaleiros do Zodíaco até Sonic 2. Tudo. É, não sei a idade de todo mundo aí, tipo, Guaxinim, eu não sei a idade. Tá de que ano, cara? Sou de 34. Ah, então tá todo mundo junto. É, minha idade, mano. Não, Ah, é verdade. Esqueci que tem um. Eu sou novinho, rapaz. Eu sou novinho, é verdade. Esquece. Eu acho que eu sou mais velho, né? One Piece não serve. Gilson, tem quanto, Gilson? 33? 34. One Piece, se pá, cara, o seu filho vai mostrar pro filho dele, porra, tá maluco. Sim. É, não, One Piece é Ah, eu vi One Piece, meu filho vê One Piece. Não, pô. É, o senhor B é o outlier aí, porque ele tá na geração do 19 a 24, a gente tá no 25 a 34 aqui, mas tudo bem, finge que o sobrinho da minha namorada, ele viu o Yu Yu Hakusho, o moleque tem 15 anos, porra, então tá tudo misturado agora. Passou no cartão. Não, ele viu no YouTube. Caralho! No YouTube. Anitubes, essas porras. As minhas filhas aqui em casa, assim, videogame, algumas delas de cada um joga GTA, entendeu? Se amarram no GTA V e no San Andreas. Tá, mas eu quero ver pegar o Mario World, ou então o Mario 3. Eu gosto de Mario, jogava no emulador Super Mario World, Sonic, eu tenho Sonic pro PS3, eu jogo direto aqui, entendeu? Minha filha mais nova chegou a jogar o último Tomb Raider. Qual é o nome do último Tomb Raider? Tomb Raider. Esse mesmo. Tomb Raider 2013, como ele conhecia. Tá, eu vou jogar aí. Eu não sei se ela. Tu, Larissa. Tu chegou com final do Tomb Raider? Ela quase chegou no final, ela ficou com 3 chegou no final e desistiu porque é adolescente, né? É, adolescente. E a outra agora tá viciada no The Sims de celular. Caralho, tem The Sims de celular já? Tem. Caralho, deve tem ter gráfico muito melhor. Tempo. Deve ter gráfico melhor que o meu computador, mano. Essa porra é foda hoje em dia. Então, eu no meu caso, eu pretendo apresentar o Marquinhos para as coisas que eu gostava, mas naquele sentido, ó, pai gostava disso, gosta disso até hoje, pá, que nem eu falei. É muito adulto. Aí, Giovanni, eu tô imaginando muito você com a armadura do Seiya, entendeu? Falou assim, olha filho, papai gosta dessa parada e você vai gostar também, entendeu? Não, é aí que vai entrar a questão. Que assim, ele com 4 anos, eu vou pôr ele pra assistir os tokusatsu que eu via quando eu tinha a idade dele. Uhum. Por exemplo. Os seus pais tentaram, porque o meu pai tentou me fazer assistir National Kid. Meu pai não tentou fazer. Mano, eu não tenho pai, foi mais fácil pra mim. Eu tô guardando essa uma hora e meia já. Olha pra esse lado, tu economiza um domingo por ano, não precisa comprar presente. É, cara, domingo agora eu tô tranquilão, eu vou estudar, vou ficar aqui jogando videogame, vou toda boa. Então, o meu pai me fez assistir National Kid e eu achava um saco. Porra, mas é uma saco, bosta, cara. É muito ruim. É uma bosta. É um gigante, cara. Mas peraí, desculpa, com que idade teu pai te fez assistir National Kid? Ah, com a idade que ele gostava, ele devia ter uns, sei lá, 7 anos, não sei. Tá, mas quando você tinha 7 anos, a mesma idade que eu tinha mais ou menos, a gente já via Tartarugas Ninja. Então, assim, pra criança que já viu Tartarugas Ninja e Thundercats, cara, não existe você ver National Kid, você vai ficar, caralho, que saco. Eu acho preto e branco, nada acontece. Mas era cara, preto e branco e era uma lanterna. A arma do National Kid era uma lanterna. Até hoje eu me lembro de quando eu era criança e eu pensava assim: é uma lanterna, mas eu não vou falar pro papai porque ele vai ficar magoado. Meu, que legal, papai. Meu caso, quem apresentava as coisas assim era minha mãe. Ela revistinha da Turma da Mônica, Luluzinha, Bolinha. Começar a ler livro também, me comprou os livros da. Então, meu pai não tinha muita paciência. A única vez que meu pai tentou ser participativo com a minha infância foi uma vez que ele tinha trocado o óleo do carro e tinha umas latas velhas de óleo no pátio. Ah, vou fazer um carro de lata pra ti, que nem eu tinha na minha infância, né? Aí eu acordei no domingo de manhã esperando o carrinho de lata que meu pai disse que ia me fazer. Eu só vejo meu pai assando churrasco lá, com os dedos todos cheios de esparadrapo ao redor, assim, sabe? Porque ele foi cortar a porcaria da lata e dentro. Meu pai não tem habilidade manual alguma, sabe? Ele não gasta nem um ponto em craft, né, cara? Não, nada. E aí eu vi aquele negócio assim, ok, o pai tentou, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer a Anitta gostar das coisas que eu gosto pelo seguinte: aqui a minha TV fica o tempo inteiro no Discovery Kids e Nick Jr. Uhum. E a minha mulher tenta puxar a brasa pra Anitta gostar desse negócio de backyard, esse desenho de Só um parênteses. Somos amigos dos backyard. A música é maneirinha, mano. Isabel viu quando era pequena. Eu não vejo problema nenhum. Cara, assim, Como eu quero preservar a minha sanidade e eu não aguento mais ouvir a musiquinha dos Bubble Guppies. Eu gosto do Bugan. Tem Lazy Town hoje em cara, dia? Não, cara, não. Lazy Town não, cara. Pelo amor de Deus. Agradece, meu. Cara, pra caralho. Tem como gostar de Bubble Guppies, Guaxa? Porque o negócio é inconsistente. Eles são sereias, mas no fundo do mar tem galinha, tem esquilo, tem passarinho. Bob Esponja. Ah, peraí, Ogro. Tem um episódio. Porra, a gente viu o desenho que o moleque de 13 anos botava armadura, ia pra Grécia lutar e dirigia. Ah, era moleque de 13 anos tem cara de 28. Ah, não interessa, eu te atrevo. Que o João vê que a Peppa tá levando peixinha Gold dela pro veterinário. A Peppa é uma porca, é a Peppa Pig. Aí ela tá pegando... Não, o Mickey tem um cachorro, cara! Um amigo que é um cachorro. Isso. Aí vira a Peppa, tá levando a peixinha. Aí ela encontra com o Senhor Touro no ônibus. Aí chega o Senhor Touro e fala: Mu! Peppa, você está levando a sua peixinha no veterinário? Peraí, esse Senhor Touro tem um trombone gigante na peixinha? Tem. Achei uma foto meu. Que o João fala: Tuba! Ele pede pro episódio só pra ver o touro tocando a gente tem que parar com esse negócio de achar que os nossos filhos estão assistindo a idiota, porque a gente via coisa tão idiota quanto quando a gente tinha idade dele. Não, mas John Rod, olha só, a questão é: eu quero, eu não acho idiota, eu quero preservar a minha sanidade, porque eu já não consigo tirar a música dos Bubba Gumps correio da cabeça. Bem-vindo à paternidade, então, cara. Quando eu tô com a Anitta, eu coloco no Cartoon. E o Cartoon tem desenho maneiro pra caralho. E por enquanto. Que ela não pode assistir. Mas, cara, mas a Anitta tem 9 meses, cara. Ela só tá vendo as cores. Exato. Ela não entende que o Gumball é adotado por aquela família. Ela tá tipo. Ela não sabe que o Mordecai e o outro maluco são dois maconheiros, só, na verdade. É. Isso, a gente que entende. Eu tô aproveitando, enquanto ela não me pede pra ver o desenho com musiquinha, eu deixo no Cartoon. Eu acho que eu não vou conseguir fazer ela gostar das coisas que eu gostava. É Pig, senhor. Porque... No ônibus. Mickey tem um cachorro de mascote e o melhor amigo dele também é um cachorro. Namora uma faca. O pica-pau é um pássaro e monta um cavalo. Não termina do Pluto, tá? Deixa o Nish de Milk terminar o raciocínio dele, que tá nervoso. Tem que botar pra fora. O senhor Touro e a Tuba. O senhor Touro fala: você tá levando o seu peixinho veterinário? Aí ela: é, a Gold não está se sentindo bem. Aí a porca, aí vira o touro e fala assim: tu tem que imitar a Peppa, na moral. Tá, então vou imitar, mas peraí. Vira o touro e fala: é, Mu! Gold, você não está se sentindo bem? Aí a Peppa, filha da puta, fala assim: hahaha, senhor touro, ela é um peixe, ela não fala. Ela é um peixe, ela não fala. Não, ela é um fala touro. Ela é um peixe, ela não fala. É, essa é a piada, né? Peixe não é bom. Mas criou-se a regra, mesma coisa que o Mickey, criou-se a regra de quais animais falam e quais não falam, ok? Mas o Bubble Guppies estabeleceu que tu tá no fundo do mar e tem galinha, cara. Bob Esponja também. Bob Esponja tem a teoria do fundo do mar. Teoria do fundo do mar, cara. Pô, pessoas. A teoria tem praia no fundo do mar. Mas tem vulcão no fundo do mar também, cara. Alguém já ouviu a teoria do Pluto? A teoria do Pluto, não. É, que o Pluto é um retardado mental, por isso que ele é tratado daquele jeito. Caralho, isso faz sentido, velho. Cara. Cara, aí, no dia que você botar um retardado mental numa casinha de cachorro no seu quintal, você tá sendo muito... É uma parada meio capacitista, né? É um desenho antigo, cara. É um desenho, naquela época podia, né, cara? Naquela época o Donald ficou puto com os três sobrinhos e botou um maço de cigarro na boca de cada um e falou: fuma, seus filhos da puta, pra aprender agora. E era um presente que eles tinham comprado pra ele. Era um presente que eles tinham... Caralho, que merda, esse Disney, cara. Voltando à pergunta original do PH, eu acho que eu não vou conseguir fazer Anitta gostar das coisas que gostava, porque eu já acho os desenhos que existem hoje em dia melhores do que aquilo que a gente assistia, cara. Os desenhos do Cartoon são muito fodas, cara. Hora de aventura. Não, eu não saberia dizer o que é isso, porque eu nunca tive que pegar carro. Hora de caralho, Rod. Pô, vou chorar. Mas tem internet, pô. Essa desculpa não cai igual a minha desculpa de não ter o pai. Hoje em dia com internet, essa porra não é normal. Hoje em dia com internet você tem pai. Eu vejo cara, sabe o que eu vi nas minhas últimas férias? Eu assisti todas as temporadas de iCarly do Netflix. Nossa. Ah, entendi. iCarly é da garota que tem. Não, vocês vão da rede. Sei lá. A Carly é da garota que tem um vlog lá, ó. É, que tem um web show. Mano, aquilo é muito da hora. É mesmo? É muito da hora. É uma coisa que o Marquinhos vai assistir. Tu sabe que isso é síndrome de Estocolmo, né? Tu viu tantos episódios que tu acha que é da hora. Com certeza. É igual eu como se fosse Backyardigans. Acho que em algum momento da vida eu achei tudo nojento. Não, eu acho legal. Horroroso. Às vezes porque a minha filha tem 2 anos, então ela já escolhe. Tipo, ela olha pra televisão e fala, não, até tu botar o negócio que ela queira. Ela gosta muito de dançar, desenha com música e tal. Mas a Peppa, volta e meia, eu tô no Twitter fazendo comentários ao vivo do que está acontecendo no episódio. Caralho, streaming de tempo real da Peppa. Parabéns. Cuidado que tu fala, que daqui a pouco é você que tá falando. É, eu tô gostando do Xbox agora. Não, não faz isso. Pô, esse Gears of War. Ele gosta da Peppa antes do Xbox. É verdade. Mas só eu que acho que a Peppa tem cara de caralho? Não, todo mundo. A internet. Só que cara, assim, ninguém acha que tem até alguém comentar que tem. Aí nunca mais tu vai conseguir ver diferente. Eu tô com ela na cabeça, também não vejo relação. O pai tem um pelinho do saco no queixo, tá ligado? Uma vez visto, jamais é desvisto isso aí. Exatamente. Caralho, mas vocês têm a mente poluída pra cacete. Não, para com isso. Olha só, se eu desenhar um caralho na tua frente e você falar isso é um caralho, eu vou falar que você tem a mente poluída. Não vale. Não, mas parece mesmo. Cara, os caras fizeram errado. Não, fizeram certo. Estão ganhando rios de dinheiro, né? A gente tá aqui. E pintaram de rosinha lá por cima, né? Os caras fizeram errado, eu acho. É engraçado se tu for procurar uma Peppa não original, que o original eles fazem o olho certinho como se a Peppa fosse um bicho real. Mas eu já vi os falsificados que eles colocam os dois olhos do mesmo lado do boneco. Aí então fica um lado sem olho nenhum e dois olhos do outro lado. É muito bizarro. O bonequinho. E aí, o lado que não tem os olhos, sim, fica sendo caralho. Fica sendo caralho. Caralhinhos, lembrando... porquinhos. Dinossauro! Sim, a minha filha imita, fala dinossauro pra ela, ela faz. O Marcos também. O George é o melhor personagem. Tá, como é que o faz dinossauro? É. Não, o João é. Como é que faz o leão ele? É engraçado que a minha filha tem um vocabulário assim. Tipo, toda ave é popó, todo bicho pequeno, tipo gato, cachorro é uau, todo bicho muito grande é papai. A minha filha não entende. Papai! Papai! Tipo papai urso? Não, tipo papai, vamos agradecer. Caralho, tipo, tava falando elefante, papai. Papai. A minha filha não entende o que eu pergunto pra ela, mas espontaneamente ela... A Rosna imita o Godzilla, imita monstro, porque toda hora, às vezes ela tá distraída, ela fica. Sabe aquele dando o Godzilla quando ele tá chegando e tá aquele. Entendeu? Então por isso que eu você. Eu digo que ela tá fazendo um monstrinho. Tenta montar uns prédios de Lego pra ver o que dá. Uma forma de você meio que doutrinar a criança com essas paradas é tipo, agora a gente já tá velho, é foda, né? Mas quando a minha irmã tinha 4 anos, eu tinha 18. Não era moleque ainda. Então eu chegava da faculdade. Chegava na faculdade, tava lá fazendo porra nenhuma, 6 horas, Cartoon Network, passava Street Fighter, aquele o Victory. Sim. Então a Isabel, ela até 6, 7 anos, ela se ouvisse a música do Street Fighter, mandava pra tocar no computador, sei lá o quê, ela parava e perto de onde a música tava tocando e começava a correr, igual o Ryu e Ken correm na aventura. Correr naquele lugar. O Hadouken, ainda bem que ela não fez, cara. Ia ficar 2 horas fazendo. Ela tá até hoje lá, assim. Foi um jeito de você meio que botar isso na cabeça das crianças. Eu acho assim, ó, voltando lá à pergunta inicial. Eu não pretendo jogo tipo, vai jogar Super Nintendo. Ela vai jogar só os remake ou as coletâneas que sair pro Play 3 ou pro 3 não, né? Pro 4, que seja. Ou pro 5, quando sair o próximo PlayStation também. Ela vai jogar o que eu tô jogando e eu tenho muita coisa da Marvel, acho que. Eu não vou forçar ela a ler os encadernados, mas vai estar lá, sabe? Um dia, se ela quiser, ela pode pegar, olhar e ler. Eu não vou. Acho que forçar, a pessoa acaba criando ódio daquilo que tu tá tentando que ela gosta. E cara, isso eu posso te falar com toda certeza. Se você tem interesse em alguma coisa e você não enfia goela abaixo seu filho, o seu filho vai ficar curioso. Ele vai ter interesse. E é muito provável que ele vai gostar. Quando eu era criança, eu gostava de ler Mônica, Cascão, Disney, e eu não gostava desses gibis de heróis e tudo mais, porque gibi de adulto, isso é chato. Só que eu tinha um tio que não é nerd, mas foi o maior colecionador de Conan que eu conheço. Ele tinha um baú em casa. Não é nerd. Não é nerd. Era um entusiasta de Conan. Não, cara, meu tio não é nerd, mas ele gostava das histórias do Conan. E ele tinha coleções de espada selvagem do Conan, caralho, Conan Rei, Conan Core. Tem tiozão aí, galera aí com a cidade de 50 anos, os caras têm coleções de Tex gigantes. Exato. Até hoje, meu. Ele também tem, ele também lia isso daí, essas revistas preto e branco, assim, com histórias mais adultas. E dele comprar essa revista do Conan e eu vi, pô, ele tem aqui completinho do 1 ao 27 do Conan em cores. Uma coisa que acontecia muito comigo era o meu pai, ele gostava muito de ferromodelismo, acho que é. Caralho, é isso mesmo. Autorama de trem também. Isso, meu pai se amarrava nisso. E ele gostava tanto. Meu pai é o único nerd aqui, cara. Meu pai é muito nerd. O pai é o único nerd dos pais que estão aqui provavelmente, porque a gente não chamou o Loop Infinito pra gravar. Isso. Se chamasse o Loop pra gravar, meu irmão, desculpa, só pra estender o pé rapidinho. Semana passada, foi na terça-feira mesmo, né, que é o dia do Masterchef, o pessoal tava aqui em casa, né, a Silvia e o Loop, que são nossos vizinhos, estavam aqui comigo com minha namorada, a gente jantou aqui, babá. E aí tava no meio do Masterchef, a gente ficou vendo aquela porra que eles gostam, e aí o Lupe pegou o telefone e atendeu, falou: Oi, pai. Não, nessa fase você tem umas armas pra você passar. Manda ele fazer stealth. Não, mas é que o tio é muito afobado, ele só quer dar tiro, porra. Uncharted é meio stealth. É, porra. Você também é muito afobado, só quer dar tiro? Ah, eu só passo nessa fase no stealth. A gente ligou e falou: Pô, meu tio tá jogando Uncharted 3 e ficou preso numa fase. Ligou pro meu pai também não lembrava qual era, ligou pra mim. Eu falei: Passa no stealth, eles só querem dar tiro. Meu irmão, o pai do Lupe, ele construiu um fliperama. Ele foi quem mais sofreu quando roubaram o PlayStation na casa deles, porque o Fórmula 1 devia estar dentro do videogame, sei lá. E meu, eu peço alguma peça da puta, eu falo: Lupe, me empresta o Mass Effect ali, tá com meu pai. Ah, meu pai tá jogando. É, velho papinho. Eu quase não acredito, mas assim, o Bod e o Goku conheceram e falaram que é assim mesmo. É sinistro. Não, mas eu sou assim. Há uns 5 anos meu pai me ligava pra falar assim: Aí filho, eu tô jogando de Kina aqui, como é que faz pra matar o Baphomet? Tô tentando pegar MVP, tô juntando um grupo aqui, com quem eu falo? Dá uma dica aí. Esse é Ragnarok ou? Exato, Ragnarok. Ah, tá. Sinistro, mano. Tá, MVP, Ragnarok. O meu pai, ele só viu videogame assim quando foi pra mostrar Gran Turismo pra ele, o primeiro de PlayStation 1, e depois ele vendo jogando o Red Dead Redemption, que foi que parecia filme. Meu sogro é igual assim, o pai do Loop Infinito, mas meu pai é bem. Hoje o hobby dele é pescar. Tu pediu a mão da sua filha e falou: Primeiro eu vou derrotar o meu sogro no Street Fighter. Da sua esposa. Mano, o meu sogro, cara, foi uma comédia. Eu cheguei pra conhecer ele e tudo. Ele tava saindo pra trabalhar, que trabalhava à noite, ele só deu oi, aí beleza, foi embora. Quem fez o interrogatório padrão foi meu cunhado. Justo. Pode ser mais eficiente, inclusive. Teve uma história de videogame com ele, que uma vez eu tava jogando Shenmue, o primeiro pro Dreamcast, aí eu não lembro qual o nome do inimigo, aquele que parece o Gollum, que luta com o canada. Aí eu tava passando, eu tava acho que 2 horas jogando aquele negócio, não conseguia passar do cara de jeito nenhum, cara. Aí eu passo falando assim: Caraca, não passa esse cara mesmo. Eu dei o controle na mão dele. Tu acha que é fácil? Tenta aí, ele passa de primeira. É o que o senhor Miyagi diz, né? Sorte de principiante. No meu caso, na minha família, o Atari foi um verdadeiro videogame familiar, não foi o Wii, porque eu comprava um cartucho e no sábado e domingo lá em casa a gente juntava todo mundo em rodar na TV e todo mundo conseguia jogar, porque era uma porra de uma palanca e um botão só, né? Todo mundo consegue conseguia jogar tênis, jogar enduro, etc. E jogar enduro, o meu pai conseguiu quebrar 2 cadeiras. Porque ele... Caseira, no meu controle. Porque ele era verdadeiramente a imersão, entendeu? Meu pai acelerando e ia dizendo os carrinhos, ele ia pra frente. Ah, e se inclinava pra frente, acelerando, inclinava pra frente. Ele batia e a porcaria do sintetizador de som do Atari dava aquele som bizarro, ele se jogava pra trás quando batia. E se jogando pra trás, meu pai, que na época tem o tamanho que eu tenho hoje em dia, estourou 2 cadeiras. A minha mãe proibiu. E cadeiras menos resistentes na época? A minha mãe proibiu ele de jogar enduro porque ele detonou 2 cadeiras. Aí passou um período que eles daí só acompanharam eu jogando videogame, só olhando assim por cima do ombro, que tá fazendo, né? Toda a geração. Mega Drive e PlayStation, enquanto eu morava com os pais. E aí um dia meu pai veio me visitar aqui em casa, eu tava jogando Bloodborne. Eu só consegui jogar Bloodborne, só matei até o segundo boss, porque quando ele é em casa é impossível tu conseguir focar no jogo e se concentrar o bastante pra... Que não tem pausa. É um jogo não que dá. Não tem pausa. Não dá. E se tu tá jogando ali, prestando atenção no jogo, mas com o ouvido no quarto, para ver se a minha mulher me chama pedindo ajuda com a nenê, ou se a nenê começa a chorar, vai vir um inimigo commoner sair do canto e vai enfiar uma faca no teu rim, né? Mas jogo, eu tava jogando fim de semana aqui e o pai ficou olhando. Acho que pela primeira vez que ele teve contato com a geração nova, aquele jogo. Bloodborne é um jogo bonito pra caralho, né? Ele olhou aqui. Uhum. Cara, isso é videogame? Não, é um jogo, pai. Tu tem que jogar. Is this real life? E tu consegue fazer o que tu quer com o boneco aí na tela? Eu ando, eu aperto, eu tenho esse comando pra atacar e tal. E daí. E uma hora eu matei o inimigo, então bate ali e vê se tu consegue decepar a cabeça dele. Essa frase é muito maneira, porque ela mostra o choque de realidade, né? Mostra o choque de geração. Essa frase sintetiza o choque de geração. É mesmo, cara. Pois é. E aí ele foi esse contato assim que ele teve com essa geração atual. Eu fiquei, pô, realmente, eu acho que a única última vez que meu pai me viu um videogame, devia ser eu jogando PlayStation primeiro na casa deles, né? Uhum. E aí ele ficou olhando assim, não, mas deve ter achado isso bonito demais. E não entendia como eu apertando tantos botões, porque ele só sabia jogar com uma palanca e um botão, né? Como com tantos botões eu conseguia fazer um boneco andar, atirar, bater com a espada. Ele pediu pra mim interagir com coisas que normalmente. A gente sabe que a gente não interage com um baú, um enfeite do cenário. Isso aí é uma coisa que eu acho legal, que a gente, nós crescemos com videogame e tudo mais, então pra gente é comum precisar de botão. É o que a gente já falou no começo de colocar os filhos pra poder crescer, junto com a geração que também cresceu. Botar a geração Nintendinho, depois Super Nintendo. Acho que é bom pra eles acostumarem também com o controle. Acho que se der o primeiro controle de hoje em dia direto, ele vai ficar muito brabo. Falar que Super NES tem jogos muito bons pra jogar com criança, né, cara? Eu acho. Mas eu não sei se a criança vai interessar. Mas o problema é são os saltos que a gente faz, né? Se a criança cresceu já com um ano e meio e tá com um tablet, não sei se depois ela vai se interessar por botão. Uhum. Porque o desenvolvimento, ele seguiu esses dois patamares, né? O ogro e eu, e etc. aqui. A gente tá jogando Bloodborne e as nossas mães e os filhos, sobrinhos, etc, estão no celular jogando esses qualquer coisa Dash, né? Insira aqui nome de coisa Dash, que é bonequinho correndo, você tem que pular, deslizar, não sei o quê. Não, mas tudo na tela de toque. Eu vou te dizer uma parada, eu tava ensinando minha namorada a jogar Marvel vs. Capcom no final de semana passado. Aí... Pô, cara, quando for assim, eu vou jogar com você, cara, você não precisa fazer esses sacrifícios. Não, todos, né? Só me ligar, cara. Porra. A minha mulher vai ter que jogar comigo. Vai ter que jogar comigo. Aí, tava ensinando ela a jogar e eu passei por uma coisa que todo mundo, todo jovem jogador de jogos passa quando é criança, é aprender a dar o Hadouken. E eu lembrei que não é uma coisa trivial. Não é uma... Quando você tá aprendendo a mexer no controle e tal, não é simples dar o Hadouken. É trivial, que até hoje essa porra... Baixo pra esse soco não é pra qualquer um, não. Não, mas não sei, às vezes a gente ou superestima demais essa geração, ou subestima demais também. Dois, né? Porque eu acho que vai. Porque assim, fala, pô, eles não vão se interessar, tem que ver e tal. Eu acho que é muito da própria educação, do direcionamento que você vai dar mesmo. É claro que a gente não pode esperar que o nosso filho seja faça tal e qual a gente fez, até porque a gente espera que os nossos filhos evoluam, né? Sim, cara, uma coisa que eu fui criado assim, minha mãe falou uma vez, minha mãe falou a segunda, depois vou falar a terceira era um tapão. Terceiro era um chinelo voador, né? Não, eu já apanhei de chinelo, de cinta, de pochete do meu pai. Eu já apanhei de tudo, tá ligado? E eu não era um moleque que aprontava. Então, assim, é questão da gente entender, assim. Meus pais entendiam que... Minha mãe, principalmente, né? Entendiam que eu era de uma geração diferente, que tinha que ser visto de uma forma diferente, a tratativa e tudo mais. Só que eles não deixavam de educar e até forçar os valores que eles tiveram na educação deles, entendeu? A gente pegar e ficar muito nessa de não, mas essa geração agora, não sei o quê. É a mesma coisa que os caras falam. As crianças. Ah, mas você falou valor. Concordo que o valor, ele tem que ser passado. O que ele não tem que ser passado são as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Mas os valores estão ligados a isso, Ninja. Os nossos valores são ligados a isso. ao que a gente acredita, ao que a gente gosta, ao que a gente leva pra vida. E você passar isso, não é você obrigar a criança a ter isso. Exato. Passar, tem que passar. Exato. Uhum. Meu pai, minha família inteira é de sertanejo. Assim, sertanejo raiz, tudo. Eu adoro música sertaneja raiz e tudo mais. Tá quase metal. Mas é quase metal no sentido de ser autêntico. Agora, assim, da família do meu pai, e arrisco dizer, tanto a família do meu pai como da minha mãe, os únicos que foram headbanger mesmo, foi eu e meu irmão só. Então, assim, quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser a toalha e o seu cobertor. Então, na mão que eu tava aprendendo a tocar. Gaguejou demais. Na mão que eu tava aprendendo a tocar Fear of the Dark no violão, eu tava tocando Horizonte Azul com meu primo no interior, tá ligado? Uhum. Qual que é Horizonte Azul? É uma coisa que a gente tem que pensar nisso. É a mesma coisa que eu vejo os caras direto assim na internet. Ah, as crianças de hoje em dia nunca vão saber o que é tal coisa. Ensina, caralho. Cara, o conflito de geração existe e vai existir pra sempre. De maneira similar que a gente vai falar pros filhos, mas tal coisa era melhor, nossos pais falam isso pra gente, os pais deles falam isso pra gente, e isso é ad eternum e nunca vai deixar de existir. O ser humano, ele tem até como processo evolutivo de sempre esquecer as coisas ruins ou tentar guardar isso, e tipo, esconder mesmo no fundo do teu cérebro e enfatizar as coisas boas. Então, à medida do tempo que tu vai ficando e vai envelhecendo, tu leva tudo de bom que tu tinha e esconde o que tinha de ruim. Sempre vai ser melhor antes, sempre. Eu fico lembrando de umas épocas da faculdade. Eu falei, a época da faculdade era maneira. Eu falei, fazer cálculo 4, cara. Que bosta. Se eu tô for ver, sempre existe grana, uma fortuna xerox. Não, faculdade é loucura. Uma festinha caída, ninguém pegava ninguém, pô, não. e nesse conflito de gerações, sempre algo que é trending na geração posterior, sempre é o grande vilão. Então, o rock and roll já foi vilão, calça jeans já foi vilão, Cavaleiro do Zodíaco foi vilão. Restart? Alguém foi restart? Sempre vai ter um. Restart não é vilão, porque vilão tem que dar medo, né? De alguma forma, né, cara? Restart é só uma piada. Mas dentro desse negócio aqui, que vocês estão comentando de subestimar ou superestimar a próxima geração, cara, eu como trabalho com tecnologia, o pivô do PH também, eu não sei se os outros também trabalham, mas uma coisa que eu fico muito curioso, cara. Quando essa gurizada se formar na faculdade de tecnologia, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão criar. Mas eu digo no seguinte, vão surgir coisas que a gente não tem ideia, porque hoje em dia a computação, por exemplo, se baseia em conceitos arcaicos que a gente herdou da geração anterior. Sim. O teclado existe por causa da máquina de escrever. O negócio é armazenado em disco porque vinha o negócio da vitrola. A visualização em tela, então a gente herdou coisas arcaicas, os engenheiros da época, com esses conceitos arcaicos, criaram a computação. A grande parada bizarra pra gente, da computação de 20, 30 anos atrás, é cartão perfurado. É a grande coisa bizarra, tipo, caralho, cartão perfurado. Hoje em dia, a gente acabou de falar a facilidade que as crianças têm em utilizar tablet, cara. Não tem teclado, não tem disco. O negócio é só tela. E hoje em dia. Se tu tem que rever os teus conceitos da tua aula de ArcZero, porque hoje em dia, tela é I/O. Não é só output, cara. É um negócio que já é um. Já tive que amolar questão de prova por causa disso, sabia? O conteúdo que eu estudei na faculdade já vai ter que ser revisado, cara. Tá revisado. Já? Eu me fudi nessa. Uma prova ano passado, primeiro período, botei numa prova lá. Botei um verdadeiro ou falso só pra ele não tirar zero na prova. Marque aqui se é dispositivo de entrada, saída, não sei o quê. Aí tinha lá a tela. Aí o maluco botou entrada e saída. Aí eu olhei e falei, me esqueci. Então, sei lá. Aceitei tudo. Minority Report é uma extrapolação que a gente, os arcaicos da informática, consegue fazer do que é o futuro. E de repente o gurizão que tá mexendo aí com o tablet vai pensar uma coisa muito além que a gente não consegue, entendeu? Isso. Pera, tenta pensar no tablet em 1995. Imagina. Era a piada, era aquela piada que quando a Microsoft contou, todo mundo riu. É. Falou, tela de toque, esses idiotas da Microsoft. Cara, em 1995, quando você tava conectando na internet de escada pra acessar o ICQ e falar com a minazinha, pensa que você ia mandar o WhatsApp no foda-se pelo celular. Você tinha, assim, tinha internet 95, meu irmão. Internet 95 pra mim era aquela coisa que o William Bonner falava no final. http://www.globo.com. Aquela coisa de gente que morava no Leblon que tinha só. Eu só fui usar a internet mesmo quase nos anos 2000, cara. Eu fui em 2001. 15 anos. Bem por aí, aqueles que eram depois da meia-noite pra não gastar. Eu usava onde? Na casa do meu pai. Na casa do papai. meu pai me mostrou o bate-papo do UOL. Ah. 18 mais. Começou ali. Não, eu tava 10 a 15 anos. Mas aquela parada, cara, sempre, tudo quando você vai ver, sei lá, como criar seu bebê, ou então esses programas aí de papai de primeira viagem, essas matérias de quando falam de lei de palmatória, quando mudou. 16 and pregnant. É, 16 and pregnant. Tem sempre a máxima que os caras falam, assim, em algum momento. Fala, cara, na dúvida, cria seus filhos do jeito que te criaram, fazendo as pequenas adaptações do que você acha, uhum, agora, como adulto, refletindo, que seus pais acertaram, foca nos acertos e vê se os erros deles realmente foram erros mesmo. Porque, olha, assim, minha mãe não tentou me empurrar nada. Minha mãe, no máximo, ela me deu, sei lá, Turma da Mônica. Eu acho que, na verdade, ela não me empurrou, mas isso ajudou em tudo, porque, enfim, tudo começou aí. Uhum. Começa aí pra várias crianças em várias gerações de Brasil. E minha mãe nunca me deixou, nunca me impediu de ver Chaves, e tudo bem. E tá, a minha irmã também, agora com 15 anos, já parou, mas viu muito Chaves e também ninguém encheu o saco dela. Pelo amor de Deus, galera, a gente via Trapalhões, e Trapalhões era politicamente incorreto pra caralho. Era o Trapalhões daquela época, né? A meu ver, Trapalhões formava caráter. E naquela época não era incorreto. Naquela época não era politicamente correto. Não era politicamente correto. É, a gente. Era, mas todo mundo vigia. Ah, porra, ele é azulão mesmo. Não, mas o senhor é azulão. E isso é uma coisa que a gente também tem que analisar. A gente cresceu, a gente teve uma infância numa época em que tudo era permitido. Vamos colocar dessa forma. A gente agora ia fazer. Peraí. Agora tá tudo ficando permitido também, né, pô? Só que de outro jeito, não, né, cara? Mas tem uma coisa que eu gosto de falar: a gente viveu a infância do homem não chora. Engole o choro porque homem não chora. Tem isso também. É. Não, homem não chora, mas você começou a passar anime e os caras choravam pra mas tá porrada. Apareceu o Yoga, né? Aí fala, puta que pariu. Aí apareceu o Yoga. Mas era pela mãe, era pela mãe. Pela mãe pode tudo. Mano. Mamãe. Querida mamãe. Pra não falar só mal do meu pai, ele, quando eu era pequeno, ele fez um avião de bambu com papel celofane pra mim, que meu pai era pequeno. Caralho, que foda, mano. Maneiro. Meu pai criou uma coisa na minha cabeça tão grande, assim, que eu tenho isso em casa, assim. Meu pai nunca deixou faltar nada pra mim. Nada. Eu lembro até hoje, assim, fico até meio emocionado falando assim, porque assim, meu pai, eu era, pô, 5 anos de idade, era maluco por Changeling, e foi bem na época que saiu aqueles bonequinhos zoados, sabe, de borracha, deixa o braço só. Eu era maluco por eles e meu pai, não sei porque meu pai não comprou, não sei o que aconteceu. Eu fiquei doente por causa do boneco, e doente de delirar, assim. Aí minha mãe falou pra ele que eu tava doente, que era por causa do boneco, porque eu falei coisas que deu a entender isso. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho, de madrugada, ele chegou, minha mãe falou, na mesma mão que ele chegou, ele foi pra trás, pro mercado abrir pra comprar o boneco pra mim. Ele comprou pra mim um boneco do Capitão América, daqueles das Guerras Secretas, né? Ele comprou um Capitão América pra mim e um SOS Comandos pro meu irmão, de Natal, com que vinha com um helicóptero e tal. E me roubaram o Capitão América. Os 3 meses, fiquei doente. Meu pai, no mesmo dia, ele comprou outro pra mim. Aí me roubaram de novo. Caralho, meu irmão. Porra, que pariu, meu irmão. De sal grosso aí, cara. Um foi o vizinho, o outro foi na escolinha. Aí meu pai, tipo, num intervalo muito curto de tempo, ele pegou e comprou um Homem-Aranha pra mim também da Guerra Secreta. Pelo assim, menos o Homem-Aranha não roubam. É, não roubaram. O Homem-Aranha é pobre, tá ligado? Ele é que rouba. É. Capitão América popular em Osasco. Então, assim, por tudo que o meu pai não participou da minha formação, vamos colocar assim, junto com a minha mãe, ele deu o exemplo de cuidar da família, entendeu? Também. E o exemplo de postura, de austeridade, de posição mesmo, sabe? E eu tenho que ser isso, assim. E isso fica muito a dica, de Rod. É muito mais importante, isso eu falo com o meu coração, toda a experiência, eu acho que todo mundo aqui vai concordar nisso, por toda a experiência que a gente contou aqui, que é muito mais importante do que você quer mostrar pro seu filho ou o que você quer falar pro seu filho, é que você tem que demonstrar. Sim. Eu acho que é muito importante deixar bem claro que todo mundo tem que passar por exemplo pros seus filhos. Sim. Tem que ter as atitudes que você quer que o seu filho tenha. E não é você querer que o seu filho atravesse no sinal na faixa com o sinal fechado para quando ele não estiver perto você atravessar correndo no meio dos carros. Não é isso. É você fazer tudo por exemplo. Sim. E isso vai impactar definitivamente. Todas as coisas que o meu pai fazia, eu via, eu assimilava. Sim. E era mais importante do que o que ele falava pra mim. Exatamente. Exatamente. É mais importante uma criança crescer numa casa que todo mundo na casa lê livros do que chegar um livro e enfiar pra sala. Lê isso aqui até fim de semana, sei lá o quê. Exato. É muito, muito, muito mais. Exatamente. Eu vejo isso pelo exemplo do amigo nosso, que até. Ah, isso não é uma coisa escrota de ficar te falando. O Ludobardo não fala palavrão, já reparou? Verdade. Não, ele não fala palavrão, você vai pra casa assim, desde por quê? Porque ninguém fala palavrão naquela casa. Então, se a pessoa cresceu num ambiente que ninguém fala palavrão, então quem não fala palavrão pra querer aparecer? Eu fui safado porque eu aprendi a falar palavrão na rua, mas. É, a gente sempre aprende na rua. Ele deve ter aprendido também, mas é aquela parada. Ele deve ter aprendido também, mas assim. Acaba soltando. Minha mãe é boca suja pra caraca, meu pai também. Ah, que isso, sua mãe fala pouco palavrão. Minha mãe. Na frente da minha mãe, eu não falo palavrão. Quando eu não acho a palavra e eu tenho que falar palavrão, eu falo, eu peço desculpa pra minha mãe e vou falar com vergonha o palavrão. Perdão, mas. Eu falo, mãe. Porra! Eu falo, mãe, perdão da palavra, mas puta que pariu, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu, sabe? Puta que é o pariu! Os meus pais tentaram me criar num ambiente livre de palavrões, mas até que um momento. Tinha uma armadilha na porta do meu antigo quarto que ela tinha um canto que era mais alta. Deixar uma fresta maior entre o chão e a porta, e ela era do tamanho exato do dedo mínimo das pessoas. Então, via de regra, a pessoa distraída abria a porta em cima do pé. Nossa, caraca. Era o caralhódromo ali, né? Caralho! Eu vi pela primeira vez meu pai gritar, puta que pariu. E isso nunca. Eu era um jovem, ogrinho de 4 anos de idade, e isso nunca mais saiu depois do meu vocabulário, entendeu? Caraca, eu tenho que tomar cuidado. A minha namorada já falou várias vezes que quando eu dou topado alguma coisa, eu xingo. Eu não xingo muito normalmente, mas quando eu dou uma topada, eu começo, puta que pariu, filho da puta, vai a merda, chuta a parada, porra! E eu tô fazendo um trabalho antipalavronístico aqui, até porque primeiro os meus sogros têm essa questão de não falar palavrão, criaram os filhos assim também. Então eu já tento me policiar na frente dos meus sogros. Mas não consigo. Eu tô tentando parar de falar palavrão, tô tentando tirar o caralho da boca. É foda. Parar de pontuar as palavras com porra, né? Uhum. Mas. E às vezes até minha mulher me xinga, pô. Tu fala tanto palavrão, tu fala palavrão assim no trabalho também? Não, porque no trabalho eu falo inglês, então não tem. No trabalho você fala fuck. Não dá pra falar inglês sem falar fuck pra caralho. Não, então. Com os clientes dele ele tem que falar sem fuck. Eu não posso falar fuck pros clientes, né, cara? E é uma parada que até eu observo com amigos e colegas meus, às vezes, quanto a tua personalidade muda quando tu tá falando um outro idioma, porque. Tu tem um vocabulário diferente, às vezes aquele idioma é um. Sim, é tá inserindo num ambiente diferente. E eu tô meio tentando puxar isso pro português agora. Pra pelo menos quando a Anitta começar a entender as coisas, eu não fale tanto palavrão na presença dela. Tu pode tentar só falar inglês em casa, eu, né? De repente, pode ser. Ela vai aprender inglês. Filha da puta que pariu, pra mim não é palavrão. Era padrão, eu ouvi isso em casa. Agora, a primeira vez que eu vi meu pai falar é foda, eu tinha acho que 26 anos já, tipo, ele tava me levando pro trabalho quando eu trabalhava de madrugada e tal. Eu fiquei horrorizado, cara. Falei, peraí, pai, o senhor não fala palavrão. Tô pensando comigo, sabe? Meu Deus, eu sou um adulto agora, meu pai fala palavrão na minha frente, tá ligado? Teve um colégio que eu dei aula, que ficou famoso na história, que a menina, acho que do segundo ano, muito palavrão, xingava todo mundo, pô. Segundo ano tem 7 anos, né? Chamou o pai, mandaram o bilhete pra casa. O pai veio no dia seguinte, chegou na porta do diretor e perguntou o que esse filho da puta fez. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha É, quando a gente cresce, a gente percebe que as coisas boas, as coisas que os nossos pais nos influenciaram, elas fazem parte da gente. E a gente naturalmente vai passar isso adiante. Agora, os erros dos nossos pais, as coisas que nós não concordamos ou não gostamos, a gente está atento para isso também. E nessa vez, com nossos filhos, garanto que todos nós estamos aqui, ó, esse erro eu não quero cometer. Isso é uma coisa que eu faço muito. Esse erro é uma coisa que eu não quero fazer porque eu passei por isso. É, não é aquela questão de, ah, eu vou fazer ele ser o que eu não fui. Não é exatamente isso. É você não cometer os erros que você sofreu, saca? Coisas que isso. Você teve, passou. Você não pode deixar isso passar adiante, saca? É basicamente a questão de evolução, saca? Você passar o que é bom, não o que é ruim para o seu próximo. E, sobretudo, pra gente terminar, você passar pro seu filho que é importante se divertir na vida. E se o Baixo Frente Soco ainda existir quando seu filho já tiver com idade de ouvir essas palavras que a gente fala, apresenta o Baixo Frente Soco pra ele. Apresente isso pra ele como uma forma de ser feliz. Eu já entrei com jogos e diversão. Eu entrei em acordo com a patroa que a Valentina não tem jeito, ela vai falar palavrão muito cedo, porque eu não consigo nem ela, nunca era. Perfeito. Vou depender de nós dois, rapidinho, o quê? Já entende o que é uma frase? Pô, pode ouvir. Tá depois ligado. É a escola que se vire. Não, eu que me vivo, cara. Paga escola pra ele. Então, pessoal, quando o filho de vocês chegarem aos 5, 6 anos de idade, fala pra ele: www.baixofrentesoco.com é site. Lá o pessoal fala sobre jogos de diversão. Eu gosto de jogos de foda-se. Aí, fitas de alta periculosidade. Aí ia ser muito mais errado se o nome do programa fosse Eu Gosto de Jogos de Foda-se. Mas... pode mudar, a gente pode mudar o nome, não tem problema. No 200 a gente muda o nome, então. Beleza? A partir do 200 vai ser Eu Gosto de Jogos e Foda-se. Durante 10 edições vai ser esse nome. Do 200 a 209. Estamos chegando até o final. Eu gosto de jogos, baixofrentesoco.com, facebook.com, baixo pro groups, Twitter, Twitch TV, essas porra tudo aí. Marcelo Guaxinim, fala aí do SciCast, aquele podcast científico Sci. Momento Jabá. Pessoal, então. Eu faço parte do SciCast Podcast. Ele é um podcast de ciência, mas ao contrário de muitos outros podcasts de ciências, ele não é voltado para quem tá só na academia, né? O cara que nerdão que tá lá lendo 1000 livros cheio de conta. Então, ele é focado em malha. Ele tá malhando. Não. É. Ele é focado em malhar, não. Agora eu tenho que falar, tá treinando. Treinando. É, então ele é focado em. A gente mistura cultura pop, faz bastante brincadeira. Pra tentar passar a ciência da maneira mais divertida. Tipo a Super Interessante, só que sem ser da Abril. Isso, e, portanto, já ganha vários pontos. Sem mentirada de alienígena e coisa que eles inventam às vezes. Pode ver. Então, vale muito a pena, conhece lá. A gente tá... É, porque a gente tem, eu sem tenho uma. Drama. Tipo, o mundo vai acabar. Isso, e a internet dele acabou. Então, SciCast, SCI, né? SciCast.com.br. Isso. Então, entra ele lá, tá confere, escuta. Oi? É o que sai no Meio Beat? Ele antigamente fazia parte do Meio Beat e esse ano ele faz parte do Manual do Mundo. Ah, beleza. Lá o canal do Iberê Tenório. Ele tem um site, a gente faz parte daquele portal. Ah, legal. Beleza. Fala uma parada. Manual do Mundo é muito maneiro, mano. É, não, é muito bom. Iberê é o cara, figurão. É isso, ué. Quem tem filho aí, Manual do Mundo, cara. Em vez de falar, papai via mundo de bique, mas, cara, um rato, um cara de rato, para essa porra. Bota o Manual do Mundo que é mais moderno, é mais atual. Porra, mundo de pique, mas era muito pica. É, eu prefiro Manual do Mundo. Inclusive, tem um sidecast, então, sobre o mundo de pique, mano. Tá lá. O mundo de pique, mano. O link tá aí no post ou não, se não tiver, foda-se. Não, mas tá sim, cara. Tá. Porra, cai, eu boto. Não, esses links eu boto, esses não esqueço de botar, não. John Roy, gambiarra, voltou gambiarra. Caralho, só não voltou a internet dele, velho. Tá, tomo arigato, falei, John. Ah, cara, o gambiarra vem e vai, depende do meu humor. Mas o Patos tá aí, né, apanhando e batendo. O Patos tá mais apanhando do que batendo. Normal. Ah, eu... postei um vídeo recente lá no youtube.com/gambiarramoves de eu fazendo um review do boneco do Jasper que eu comprei. Talvez eu faça mais coisas, talvez sim, talvez não. Me deu vontade, vamos ver. Será que se a gente fizesse, Joe Roger, um podcast de boneco, esse site que vende boneco, dava um boneco pra gente? Não sei. É uma ideia, hein, cara? Pô, vamos ajudar isso aí. Vamos então, trocar ideia. Cara, você tá muito sem internet, não tô conseguindo entender o que você fala, então eu vou te ignorar, porque você deve tá me tirando. E eu estou mais ativo nas interwebs com o meu time de fighting games, né, os Papos. A gente está regularmente aí participando de desafio entre times contra os principais times de Street Fighter do Brasil. Baboseiras! Caralho! Que legal! Super Pato! Caraca, cara. Como Pato! Estamos apanhando até umas horas, então vira e mexe eu tô em campeonato, vira e mexe a gente tá participando de alguma coisa online, a gente vai divulgando no Facebook lá, que é Patos Team, acho que é um negócio assim, Patos com Z, tá? Esse é o canal do meu time, eu não sei direito, mas é um negócio dessa. Assim. É tipo isso. É porque o camarada meu mudou. É porque os caras... Ah, é Patos Team tudo junto, porque o camarada meu mudou, tinha mudado o nome certinho. É Patos Team, tipo Team Titans. Tipo de Team de time. T-E-A-M. É Patos com Z. Eu vou linkar, eu boto link, essas coisas eu faço. É com Z, porque é Patos de Osasco, entendeu? Pode crer. Ogro, como é que tá aí? Cara, eu só posso fazer jabá no Twitter, porque... A paternidade me retirou da, é verdade, da vida, cara, do podcastal por um tempo só. Deu o Fênix dar o reverso. Essas inserções eventuais, assim, que eu sou convidado. E é foda porque volta e meia tava pintando convite de gente que eu gostaria muito de gravar de novo junto, mas não tava rolando. Esse tempo atrás não consigo gravar mais nada com o Diego. O pessoal do Guardmode me chamou pra gravar com eles e, dependendo do dia, é impossível, velho. Então aí, ó, Guardmode, Diego, chupem! Aqui ele veio gravar, chupa! Chora mais! Eu tive que dar uma chorada bem insistente com a patroa aqui, porque essa ideia do podcast dos papais a gente tá cozinhando desde o ano passado, quando não deu certo. Né? Chora mais aí, a galera aí. Não, mas esse que tá aí. O Ogro chegou pra patroa e falou: é dia dos pais, eu vou gravar um programa sobre pais, deixa eu ser pai. É isso aí. E pior que depois ela chegou pra mim: ah, não é com câmera esse? Achei que tem que demonstrar a Anitta. Deu, putz, não, esse não tinha câmera. Esse não tem câmera. E pode avisar pra ela aí que agora tem chuveiro quente aqui aqui em casa. Ah, beleza. Agora acabou essa, acabou aquela merda. Com gás aí. Voltou agora. Beleza, tá tranquilo. Quem não foi? Seu B, tem? Tem. Fala aí, B. Tá, eu tô no site que meio que, assim, não sei se você lembra. É site? Tinha antigo, né, o antigo Lecast e o antigo Coletivo Cult, que eu fiz parte dos dois, inclusive editava podcast pros dois. Só que aí todo mundo meio barulho, foi parando aquela queda bonita daquele site de entretenimento normal, de padrão na internet. E aí eles decidiram fundir eles dois, mais outro site, e aí virou o Putzilla, que é onde eu estou atualmente. Ainda não tem um podcast, vai ter, né? Já estão planejando, tenho aqui quatro. Vai ser, tá sendo! Exatamente, tá sendo. E aí eu tô vendo, né, pra ver como é que organizar e começar a gravar. Mas o site tá lá, é Putzilla, né, www.putzilla.net.br, tá? .net. Caraca, é .hpg.ig.com.kit.net. kit.net. Eu não sei, é que a gente não pegou o Putzilla, acho que .com.br, mas já existe uma parada nada a ver. E o layout de vocês é muito maneiro. Layout do site maneiro, bootstrapzinho maneiro, diferente do Baixo Frente Sul, que é aquela bosta ainda. Quer dizer, o site é uma bosta. O nosso logo é fantástico, é perfeito, é o melhor logo do mundo. Obrigado. Que foi feito por Killer Jabuti Gilson, por favor, Gilson. Aproveita. Eu saí da Paranaker, acabou esse negócio. Ah, é, pois é. Teve esse negócio aí. De lá. É, tem um vídeo do Carlos Russo falando que o desenho parou de ser feito. É. Ele até falou que acabou o dinheiro, porque quem ia falar isso. Por causa da Dilma. Tudo é culpa da Dilma. É crise, não tem mais... crise? A crise acabou com o Sabor Qualquer animado. Culpa na Dilma que ela bota na FHC. Isso. A FHC bota no Itamar e no Sarney. Também. Aí agora eu tô com a Freedom Brasil, que é uma rede aí de gamers no YouTube. Tô editando lá e também tô fazendo animaçãozinhas aí pela internet. Alguns TVs de livros e animação pra mim mesmo, acho que... Animaçõezinhas, caralho, o moço faz parada pica. É, o cara... Cada hora eu vejo um maluco fazendo assim, tipo... deu uma animação aqui do Jovem Nerd feita por Duque de Cartoon. Ah, tem aqui a propaganda do livro da editora Leia, Duque de Cartoon. Porra, Gilson! Ele é o cara. E ele só faz animação fodaralho, desenho pica, tudo muito sinistro. E o cara é mal, cara, vai se fuder. O que eu sou mais triste do BFS não ter. É uma animação minha que eu tô devendo há muito tempo, que é a primeira animação que eu ia fazer, que era do Machine Man. Tô vendo lá, tô foda. Em animação, e eu comecei ela esses dias, e quero acabar antes do meu aniversário, que é em setembro. Opa! Tá aí, hein? E o... Eu tenho aquele jabuti, né? Bota aquele jabuti no Google que você me encontra, gente. É verdade. E o que eu fico mais puto da gente não ter porra nenhuma direito de vídeo no Baixo Frente Sou, o que, que é a abertura fodona que ele fez pros vídeos do BFS pouco vê o mundo. Ah. Aquele vídeo, aquele negro maravilhoso. Não, mas um dia a gente vai pro YouTube, entendeu? Aí quando a gente for pro YouTube, a gente vai usar pra aí caralho. Eu quero ver, meu irmão. Aí segura. Mas aí tem que subir o Patreon secreto pra gente ir pro YouTube. É. Cara, olha só, se chegar... Já falei, se chegar a metade do meu... É claro que aí eu tenho que sustentar minha vida, né? Uhum. Mas se chegar a metade do que eu ganho no meu emprego lá, eu saio do emprego. Aí. Só quero pagar aluguel, meu irmão. Cara, foda-se o resto. Acho que chega, hein? Vou colocar aqui, hein? Vou colocar como meta de Baixo Frente Soco. Mas só pra metade do meu... Eu pago aluguel, tem uma galera que não se sente, não tá certo. Envie seus foda-se pra foda-se pra foda-se, abraça até semana que vem. É, foda-se arroba Baixo Frente Soco.com. Aí, tem que criar. Você tá aqui, sabe que é o peru do Pai do Lápis aí? Pinto do Pai do... Vou criar esse meio. Pinto do Pai do Lápis, é verdade. Eu lembro. Eu tava lembrando qual que era a palavra, eu tava lembrando exatamente disso. Eu estava lembrando do Pinto do Pai do Lápis. Todo mundo lembra do Pinto do meu pai, meu irmão. Foi muito marcante o Pinto do Pai. Fugiu com a galinha da vizinha. Que já procurei de noite, já procurei de dia.